sob controle. Let's rock. Estamos começando mais um Super Controle Podcast, número 51, que nem a cachaça. Opa! Sim! Eu sou o Matheus Santos e só joguei um Zelda na vida, é o Link to the Past. E nem terminei. Eu sou o Julie e eu, quando eu vejo galinhas, eu fico meio com medo. Eu sou o Fuca e eu nunca pesquei na vida, a não ser em Zelda. Ah, oh, que ótimo, cara. Boa, sério, boa. Cara? Triste. Eu sou o Lanzanetti e o único Zelda que eu gosto é o Ocarina of Time. Tchau. E temos hoje dois... Um convidado. Um convidado e uma pessoa importada aqui que não está ao vivo conosco. Está ao vivo no Skype para deleitar a todos. É. Se apresentem, por favor. Olá, pessoas. Aqui é a Gigé e eu queria ter a Triforce da coragem para enfrentar aranhas na vida real. Olha, opa, ali. Eu já enfrento. Um abraço. Ah, eu enfrento com o meu chinelo. Olá, aqui é o Túlio e herói do tempo que se preze não deixa uma garotinha montar nele. Com e aí? Ah, herói do tempo. Então, esse cast 51, aos 25 anos de Zelda, né, comemorados neste ano de 2011. Sim, a sim. Minha idade. Faremos um cast sobre Zelda, né? Talvez em duas partes, talvez em uma só. Vamos ver como vai ficar Zelda. Isto. Link. E como vamos fazer isso? Depois dos e-mails, né? E-mails. Achei que eu já tava. Dança dos e-mails com a Triforce. Dança dos e-mails com a Ocarina. E aí, gurizada do Super Controle, estamos aqui, eu e Fusca. Oh, sim, é verdade. Lendo aqui pra vocês as cartinhas, os e-mails que chegou. E temos alguns recadinhos, né, Fuca? Sim, recadinhos dos 2 anos, né, então... Isso. Todos sabem que a gente fez 2 anos de Super Controle Podcast, né? Outrora Dreamcast, outrora podcast sem nome. Também conhecido como 50 podcasts. Isso, né? 2 anos/50 podcasts. A idade do Frajó. Então, 2 anos a gente comemorou fazendo uma promoção pra vocês. Sim, em vez de vocês darem presente pra gente, a gente dá presente pra vocês. Tá louco? Que folga. Tem a nossa promoção de 2 anos, que é aquela promoção que vocês têm que clicar no link aí embaixo e responder esse formulário que a nossa querida Chapa Liz, ó sim, ó, criou sim. Para todos vocês responderem. Muitas pessoas já responderam. E vocês vão lá responder todo esse formulário dizendo... na verdade é um feedback pra gente, né? O que vocês mais gostam, o que vocês não gostam, qual coluna vocês gostam, quem vocês não gostam, o Lanzonete. E outros, né? E aí vocês respondem e já estão concorrendo aí aos R$200 em créditos na próxima Games. Não precisa colocar documento, CPF, é só responder o questionário. Isso. Do Super Controle, tá dentro. Responder bonito e sincero. Não pode ser mentira, tem que ser bonito e sincero. Sim. Então, se vocês conhecem mais gente que ouve o podcast ou que frequenta o site, de vez em quando, não precisa ser assíduo, né? Pede pra responder que a gente quer saber a opinião de todo mundo, né? De querido, 2 minutinhos. Concorre a uma grana bacana. E tem mais gente ainda, nós atingimos essa marca maior, a gente adiou a promoção em uns dias, então o sorteio vai ser dia 5 de junho. E além do mais, além desses R$200 em créditos que você pode gastar em controles, jogos e muitas coisas, vai ganhar mais um brinde exclusivo que vocês viram no videocast do Anime Extreme, uma caneca do Super Controle. Muito melhor que a do Jô Soares, hein? Muito melhor. Qualquer caneca é especial do Super Controle, tem o Frajola. Vocês viram essa caneca excelentíssima que vai deixar seu cafezinho, chá ou Coca-Cola sempre na temperatura certa. E também vai ganhar essa caneca. Então é 200 pila em créditos e uma caneca. Que delícia, Fuca. Beber será muito mais delicioso com as canecas. Ó, sim, sempre. E falando em canecas, assim que a gente acabar a promoção, né? Logo depois, não vou prometer dias nada, estarão à venda algumas das canecas. A gente fez uma quantia ali. E nós vamos vender essas canecas a mais, né? Algumas foram para troféus e prêmios, né? Que vocês viram que quem ganhou o campeonato ganhou a caneca. E outras são para essas promoções e outras para vender. Então, guardem dinheiro que logo, logo estaremos vendendo as canecas no site. Elas estão demais. Demais. Guardem pelas canecas. Em breve mais produtos, hein? Vamos ver como é que a gente se sai de canecas. Então comprem, Botini. É, o capitalismo absorvendo o supercontrole. Isso aí. E acompanhando então da promoção de 2 anos do supercontrole e as nossas canecas, temos o já conhecido SideQuest. Sim, já se tornou um clássico. No clássico, SideQuest supercontrole. Que vocês veem lá em cima no menuzinho, lá está lá SideQuest, se não me engano, é o número 8. Nossa, 8. Aperta 8 no teclado. Aperta, não é a arma 8. É. Não é a arma 8. Então, os SideQuest que são para atingirmos 800 seguidores no nosso Twitter, @supercontrole. @supercontrole, você segue, você adiciona e você, quando chegar nos 800 followers, que tá pertinho, hein? Tá pertinho do 800. Vamos sortear. Hein? Portal 2, sim. Portal 2, que é isso, o jogo preferido de Lanzonet, Portal 2 no MS-DOS. Então tu segue lá o Super Controle, a gente vai pôr aquela frasezinha lá, penso com portais, blibli blá blá, e tu vai retweetar isso e vai conseguir mais followers, vai dizer pra todo mundo seguir, né? Se você conhece gente que visita o site ou outras pessoas assíduas gamers, dizem, falem pra seguir o Super Controle, que com 800 followers você pode concorrer ao Portal 2 pelo Steam. E lembrando, né, que assim que atingimos os 800 seguidores, vamos sortear o Portal 2 e novos sidequests aparecerão. Com certeza, é. Como o mapa do diabo, ele vai aparecendo aos poucos. Isso aí. É a primeira sidequest. Assim que a gente formar essa, já vai ter a próxima. E assim vai indo. Então, se preparem. Vocês são nossos guerreiros escolhidos, Power Rangers. Somos os Zordon. Então tá, depois de todos esses recados, vamos aos e-mails... Vamos selecionar aqui, joga pra cima as cartas, Fuca. Nossa. Pegou. Lembrando então que esses e-mails são referentes ao nosso cast aniversário, então tivemos isso. Milhões de e-mails, muitos e-mails, uma galera participando legal. Milhões de comentários. Ficamos muito contentes com a participação de todos. Então esse é um e-mail do Chapa Cio, S-Y-O-Cio, que é o Rômulo Rafael, é isso? É isso. Rômulo Rafael. Confira. Será que ele é do México? Pode ser, hein? É um bom nome, hein? Então, vai. Fala, meus amigos controllers, aqui é o Rômulo Cio Rafael. Ele é nosso, eu sou super fã de vocês. Não sei como seriam minhas viagens de ônibus sem o podcast de vocês. Ele, então, viaja muito de ônibus. Ele é uma pessoa que cuida do meio ambiente. Ele não utiliza o seu automóvel para poluir. Ele usa o transporte coletivo e nos escuta, Júlio. Veja, só delícia. Só delícia, né? E ele traz umas curiosidades sobre o RPG que eu comentei. Que olha aí. Nocturne, né? Inclusive outros jogos da linha da Arcos do Shin Megami Tensei. Então ele comenta que o Kazuma Kaneko é um artista de renome no Japão e que ele desenha os demônios do Shin Megami Tensei, que é esse o Nocturne e o Persona. Então, realmente, o Kazuma Kaneko é um cara que normalmente é chamado para desenhar os demônios do Shin Megami Tensei. E ele se repete, então, tipo assim, jogos da Atlus que tem o Shin Megami Tensei, que são várias vertentes, né? Não sei se é Persona, a linha original, são sempre os mesmos demônios. São sempre os mesmos demônios e com o mesmo desenho, o mesmo traço. Então, esse é. Então pensa a profissão do cara. Qual é a profissão do teu pai? Meu pai desenha demônios. Demônios. Nossa, né? Japão, amo. Lembrando que são demônios de várias religiões e mitos da história da humanidade. Né? Então tem muitos, realmente são muitos. Isso que é bonito. Então a Capcom curtiu o senhor Kaneko-san, né? E requisitou seus trabalhos no Devil May Cry 3, onde ele desenhou as formas demoníacas de Dante e o irmão Virgão. Veja só que interessante. Coisa linda. E em troca disso, então, como eu tinha comentado da participação do Dante no Nocturne, então o cara disse: tudo bem, eu desenho pra vocês a forma do Dante e do Virgil, mas eu quero que o Dante faça uma participação no novo jogo que a gente vai lançar, que é o Nocturne aí, um novo RPG Davos e tal. E então foi aí que apareceu o Dante como convidado especial. Olha, completando aí a minha informação, que eu pensei que ele só fosse fã e tal. Não, realmente, então ele foi uma exigência pra ele desenhar no Devil May Cry 3, olha só. Ó, sim, é um escambo de favores. Um escambo de favores, né? Ele nos agradece e nos deseja continuar com um ótimo trabalho. Um abraço, então, ao Rômulo Rafael Cio. Ó, sim. Então, vamos ao próximo. Um grande abraço. Vamos ao próximo e-mail aqui. Vamos sortear, jogando as cartas pra cima. E peguei aqui, ó. Opa! Temos aqui um baiano, ó. Que é isso? André Gross. Chapas, aqui o André Grossi, Salvador, Bahia, 25 anos, engenheiro eletricista. Futuro game designer e fã incondicional. Isso novo, aí. Novo fã incondicional. Isso. Olha só. Então, galera, quando vocês mandam os e-mails, mandem o nome completo, né? O que vocês fazem e tal, que a gente curta. A gente curta. Encurtando uma grande história, eu estava na falta de podcast games quando foi o fim do nosso querido Nowload. Por volta dessa mesma época, recorri a outros podcasts, mas nenhum me conquistou. Até que a descoberta, por acaso, do Super Controle. Que isso? E a mais pura verdade é que vocês, meus queridos, não ficam devendo em nada na loading, em qualquer que outro isso? podcast. Atingiram um nível de diversão e informação excepcional e são, sem sombra de dúvida, o melhor podcast de games do Brasil. Não digo do mundo porque eu não escuto os podcasts internacionais, olha aí, hein? Não sei, porque o pessoal do Japão nos escuta, hein? É, um dos mais visitados. É o terceiro país que mais visita nós, é. Nós aqui, nossa nação, Portugal e os nipônicos, né? Vejam só. Japão, Japão e São. Vocês estão de parabéns, estão baixando todos os supercasts. E eles dizem que se mija de vir no trânsito ou qualquer lugar que vá com a gente no bolso. Olha só. Estamos no bolso. Nós somos. Nós somos praticamente figurinhas da Copa do Mundo do álbum. É. Os caras no bolso. E ele diz pra todo mundo acessar o site e ler todas as colunas que são demais. Ele dá os parabéns pelos 50 casts e que infinitos venham por aí. E acima de tudo, obrigado pela diversão. Olha aí, hein? A gente que agradece, né? Isso aí, seu chapa grossa. Então tá, ele até fala no OBS que quando sair produtos ele estará comprando. Então. As canecas estão chegando, então guarda dinheiro. Então tá. Esses foram os e-mails selecionados, né? Que a gente não vai se estender muito, senão vocês vão enjoar e pegar no sono. Só vai citar aqui uns comentários, recorde de comentários, né? Verdade, mas também com o banner do Frajola, não poderia ser diferente, né? Essa cara sensual não tem como. Não tem. Eu não resisto. Eu comentei também. Sabem que eu não comento muito, fui lá flodar. Queria agradecer ao pessoal que comentou aí, né? Os tradicionais, né? O isso. Senhor Scarface Brasil. Isso, Peron, Ricardinho Ventura. Bugão e seu avatar demais. Bugão He-Man. Um abraço também pro Onudo, que voltou a comentar aí, que ele era um cara das antigas, da época do Dreamcast ainda, né? Que ele tinha feito os desenhos no topo, vocês lembram? E ele voltou a comentar aí, um grande abraço. É praticamente um chato barbuzense, já ele escuta lá no início, né? É. O JC Love e todos da Vidas aí, né? O pessoal comentou o nome, então comentem, briguem e eu vou lá florar, vou brigar com vocês. Tirem com a cara de todo mundo, amem o avatar do Gugão e comentem. Então tá, vamos voltar ao cast. Esperamos que vocês enjoyem muito esse cast. E até a próxima leitura dos e-mails. Dança da volta da leitura dos e-mails. Vamos voltar para Viro. É isso. E vou na Vênus buscar. Focotó, focotó, focotó. Antes que a vida existisse, antes do mundo tomar forma, três deusas áureas desceram sobre a caótica terra de Hyrule. Elas eram Odin, a deusa do poder, Nairo, a deusa da sabedoria, e Farore, a deusa da coragem. Jin, com seus fortes braços flamejantes, cultivou o terreno para criar a terra. Nairo semeou sua sabedoria na terra para dar o espírito da justiça ao mundo. A valorosa alma de Farore criou todas as formas de vida que fariam a justiça. Essas três grandes deusas retornaram aos céus, deixando para trás a sagrada Triforce Dourada. Desde então, a Triforce tornou-se a base para a providência de Hyrule. O local onde a Triforce fora selada fora o Reino Sagrado. Reza a lenda que aquele que conseguir entrar no Reino Sagrado conectado a Hyrule e tomar posse da Triforce pode fazer seus desejos virarem realidade. Como é que vai ser esse cast, Juliano? Loucura, como, eu vou explicar como é que vai ser esse cast. É isso. Como nós vamos fazer isso, né? Peraí, vale ressaltar que vai ser um cast diferente, né? Porque tem vários casts de Zeldas por aí, mas eles falam geralmente, tipo, ordem de lançamento. A gente vai tentar fazer um cast diferente aqui, né? Opa, era isso que eu ia falar. Oh. Ah, a gente vai tentar explicar, assim, no caso, tentar explicar uma cronologia. Oficialmente, não, os jogos não são assim, continuação um do outro, né? Só exceção um ou dois jogos, que a própria caixa do jogo fala, tipo, Adventure of Link, que é a continuação do Legend of Zelda, né? É. No caso, seria Zelda 1 e 2. Há controvérsias porque Miyamoto deu uma entrevista numa Nintendo Power. Em breve falaremos. Ah, em breve mais, continue ligado. A gente vai tentar, no caso, pegar todas as informações que nós temos e tentar montar uma cronologia, assim, numa ordem certinha, pra vocês entenderem melhor a história de Zelda. Ou não. Então, o Zelda não é como Final Fantasy, que é aquela loucura que tem a mínima ligação que não tem nada a ver, assim, que não, não é pra ser, que não... Dificilmente. Não. Final Fantasy, quando tem ligação, tem ligação de verdade. Sim, né? Claro, né? Fica claro. Mas o Zelda tem aquela lance que pode ser que sim, pode ser que não, ai, talvez. Gerações. Me paga uma bebida, não sei. Tentando aquele esquema, né? Bebê fã. É porque é sempre o mesmo mundo, no caso, Hyrule, né? E são sempre os mesmos nomes, mas. Alguns jogos são em épocas diferentes um do outro, que nem o Twilight Princess, que passa, sei lá, uns 100 anos depois do Ocarina of Time, no caso. E alguns jogos deixam só referência de que são continuações um do outro. É, porque na verdade eu vejo assim como tem. São várias afluentes do tempo. E cara, sim. Um segue num afluente, um segue numa outra divisão, tá, um segue numa outra divisão. O Link é sempre o mesmo? Não. Sim e não. A questão, sim e não. A questão do Zelda é que é o seguinte, além das divisões de tempo e espaço, né, de quando surgem linhas de história diferentes, ainda passa-se muitos séculos entre um game e outro. Então, sempre que você joga com o personagem, por mais que ele pareça o Link, ou não é. O Link mesmo é só o do The Legend of Zelda e Link's Adventure. Uhum. Caraca, os outros são, tipo, ou reencarnações ou ancestrais. É isso mesmo. É, ou versões do mesmo em outras dimensões, né? Eu tenho uma teoria que ele é o nosso chapa Christoph Lambert, ou Highlander. Eu acho, a minha teoria, na verdade, é que o Link é nosso. Dá pra jogar de dois, se Zelda, hein? Tenho que dá pra jogar de quatro, olha só. Jogar daí, seu amigo. Eu acredito que todo esse lance do Zelda não dá, a grande importância não é sim o Link, né? Porque o Link, na verdade, é tu, né? Não é outra pessoa. Você coloca o teu nome no Link, se tu quiser. É, né? Verdade, tu pode colocar o teu nome. Tanto que uma vez, quando eu fui jogar Zelda a primeira vez, pensei que Zelda era o nome do cara principal. Eu também. Eu também pensei isso. Todo mundo pensou, não vai dizer que não. Que Na verdade, em nenhum dos Zeldas eles falam assim, né? Tipo, o nome do personagem é Link, você que muda. Até tava no manual do primeiro game e tal, e dos outros games também tem até no manual. Mas quando você começa um jogo, você escolhe o nome do personagem. Sim. Se você quiser pôr qualquer coisa, você põe. É bem aquilo de RPG mesmo, né? Então... É isso mesmo, os manuais dos primeiros jogos, aí, tipo do NES e tal, do Super NES, tava lendo que a história é contada pelo manual. No jogo tu não vai achar muita coisa. Isso sim, nos primeiros. E aí eles falam, você é o Link, quer mudar o nome, mude. Sim, mas nos jogos antigos era muito normal isso, tipo, tanto no Metroid, né? Se tu fosse jogar o jogo, tu chega, tu cai num lugar, meu Deus, mostra todo o enredo, dizendo como é que parou lá, o mundo, explica como é bonito. Mas uma coisa que eu ia citar tanto que até o Túlio e a Gegé podem me confirmar aí, quando é citado um Link de outra época, eles não falam como Link, eles falam como o herói do tempo. É, normal. Exato. Sim. Eles não falam quem é. Então pode ser que o Link, apesar de ser a mesma roupa, a mesma feição, sejam pessoas diferentes ou não. Ou seja você, eu acho que seja você. Mesmo se seja bizarro, bizarro, bizarro. O lance da história no manual é meio... Foi chupinhado lá do Mario, né? O Miyamoto já tinha feito isso no Mario, ele achou interessante não perder tempo com a história. E botou tudo no manual, se você não tiver o jogo original, você não vai entender coisa nenhuma. Sim. Mas é bem por aí mesmo, né? Quando faz referência a um Link passado, são só títulos. Como o herói do tempo. Ou o herói do vento, sei lá, alguma coisa do tipo. The Hero of Time. É. Agora entendi. Mas enfim, são afluentes ou são outras pessoas, ou são alguém. Mas o importante... É o reino em si e as pessoas importantes. Mas Julie não importa, porque pra Zelda, o Link sempre é você, minha vida, né? Piada interníssima, mas tudo bem. O Link bem. Está no post. O Link está em todos os posts. O Link está em todas as dimensões. Não podemos deixar de citar que ele foi o herói mais citado em todos os podcasts, desde o Super Controle Dreamcast até o podcast em nome, o Link está no posto. E ele está em toda a internet, né? Por isso que ele é o Hero of Time, ele transcende o tempo, né, velho? Como é que a gente vai iniciar a bagaça, então? Vamos falar. A gente pode começar falando da criação, tipo, isso. Daquela historinha que eu até coloquei na pauta, que o Miyamoto se inspirou dele mesmo quando criança pra criar, né, o Legend of Zelda. Deixa que eu falo. Então, como nosso querido Miyamoto Shigeru, brother, me deixou um scrap no Facebook hoje. 86, né? 86. Ele, tua idade, né, cara? Tua idade. Claro que ele ficou sabendo que nós íamos gravar o cast. Ele mandou uma mensagem pro Julie, né, Julie? O que ele Hello, fala, Julie. All right, with the podcast tonight, I can't participate. I'm preparing for E3. Eu sei que ele deixou até uma mensagem lá no Tudo no Pod que eu vi, hein? Olha. Sim. Shigeruzão, brother, faixa, né? Brother, amigão. Super então, brother, ele ia tomar café comigo outro dia. Uma coisa clássica que gênios sacam, vamos citar Michael Jackson também, né? Que pegava essas coisas da infância, isso é verdade. Puta que pariu. Não é verdade, cara? ABC. Como foi o negócio? Isso aí. 1, 2, 3. A sou do Jackson 5. Ele sempre criou essas coisas, essas ideias, tirou de onde ele curtia nas infâncias. Tanto que ele usou isso há pouco tempo atrás com o Pikmin, né? Que ele usou o quintal da casa dele. Viado. E coisa de macho, né, cara? E aí, o que, que ele fez? Quando ele era criança, ele fazia como nossos cidadãos barbosenses, né? E ficava indo pros matos agitar. Diz que não. E é verdade. Fala por você, né? E ele pegava uma espada de brinquedo e ia explorar as florestas e os matos do Japão. O Monte Fuji deve ter muita história. Eu já fiz várias vezes isso, né? Junto com meu amigo, que tinha uma mancha na cabeça. Cara, não tinha internet, né? A gente ia fazer o quê? A gente ia explorar o mato. Shigeru-kun. Isso. E aí ele pensou assim, vou criar um jogo, depois do sucesso de Mario, vou criar um jogo baseado nisso, nesse sistema de exploração, aventura que eu tinha quando era na infância, né? Porque, claro, exatamente. O cara imaginava que era toda uma aventura. I want to make electronic games. É. E aí ele pensou, vou fazer baseado... que tem que dar toda essa ideia da aventura, assim, de estar perdido na floresta, de não saber pra onde ir, de achar coisas, perder, voltar e tal. É isso, né? Sim. Ou eu falei merda? Não, é isso mesmo. Ele meio que... gostava de, quando ele era criança, né? Ele morava numa área do Japão, caso que tinha bastante floresta, tinha cavernas, e ele gostava de explorar essas áreas quando era criança. Então, depois que ele, né, subiu na Nintendo lá, virou todo poderoso chefão, ele resolveu criar um jogo baseado nas aventuras dele quando ele era criança, no caso. É isso mesmo. Isso resultou numa coisa muito. Que era inédita até então, né? Que você começa um jogo onde tá o mapa inteiro disponível para você andar, tá tudo aberto, é só você explorar e não tem explicação nenhuma. Ele te joga lá no meio e você se vira, você vai pra direção que você quiser, você faz o que você quiser, se quiser dançar lambada lá, você dança. Eu acho que a gente poderia até considerar Zelda, tipo, um dos primeiros sandbox que surgiu. Né? Eu ia falar isso mesmo, cara, porque o mundo tá aberto ali. Sim. Tu faz o que tu quer, né? E faz, se eu não me engano... fazer. Se eu não me engano, jovens, me corrijam, o primeiro Zelda não importa a ordem que tu vai nos dungeons, né? Tu pode ir no primeiro lá em cima, ou no lado de baixo, na, né, da esquerda, na direita, não importa. Vai onde é que tu quiser. Tu não tem que seguir, depende, uma ordem certa. Assim, depende. Às vezes tem uma ordem, por exemplo, a caverna tá fechada ainda, você precisa de um item que você tem que pegar na floresta primeiro. Aí você vai na dungeon da floresta, passa ele, pega esse item que vai abrir a caverna. Aí só depois você vai na caverna. Sim, sim, claro. Sim. Tem umas que são pré-requisitos e outras, claro, né? Claro. Mas, tipo, tu pode ir pra qualquer canto do mapa, né? Sim. Pode, tu é livre? Free. No sandbox, você pode ir lá no mercado, fazer as quests e fazer isso, aquilo, juntar dinheiro, comprar potes, etc. É, bater nas prostitutas. Roubar cavalos. Mas prostitutas, vamos falar só no Zelda 2. Bem, esse Zelda aí, apesar de ter sido o primeiro lançado, ele na cronologia extra-oficial, né? Porque não existe uma cronologia oficial, ele é um dos últimos, né? Sim. Tá lá na frente, milênios depois de todos os outros games. Ele se encaixa bem depois. Assim. Isso aí é uma confusão que eu acho que a gente tem que deixar uma parte específica só isso. Pra isso do cast, sabe? É. Mas vamos falar assim, que só pra citar, pra o pessoal não ficar tão perdido assim, que esse primeiro Zelda, ele foi lançado dia 21 de fevereiro de 86 pro NES, né? Pro Nintendinho. Sim. E o último Zelda que foi lançado hoje em dia... foi o do DS, né? Que foi o Spirit Tracks. E agora vem mais um, né? Vem a espada, não sei o que lá, que esqueci o nome. Skyward Sword. É, vale lembrar que esse primeiro Zelda também, ele tem a trilha sonora pelo maravilhoso Koji Kondo. Oh, que é até hoje uma das trilhas mais marcantes de todos os tempos, sim, né? Sim. É conhecida por ser mais memorável até que a trilha de Mario. Mas eu tenho uma teoria de que é porque, tipo, você escuta a mesma música no campo e, tipo, se você quiser, você pode explorar a Hyrule inteira antes de ir pra primeira dungeon, né? Sim, sim. E aí, depois que você entra na dungeon, que muda a música, né? Então, eu acho que a minha teoria é, a música é tão marcante porque você ouve ela muito, assim. Eu lembro. E outra, tem todos os outros games, né? Todos não, quase todos os outros games. Então, não tem como, né, não ser memorável. É sim, mas ela, a trilha de Zelda é muito boa, gente, muito, muito boa. Sensacional. Sempre foi um dos pontos fortes da série. Koji Kondo, não tenho o que falar. Teve uma vez que a Sony tocou a música do Zelda, estão ligados, o tema do Zelda, sim. Vi, o link está no post. O link está no post. Né? A Sony, a tua amada Sony, Lanzoni, tocou o tema do Zelda na entrada da conferência dela. E a música é amor é de todos. Ah, vale citar também que Zelda, a ideia do nome Zelda surgiu de uma romancista japonesa, não é isso mesmo, jovens? Sim, o nome Zelda, o Miyamoto tirou de um romance, né? Ele tirou da esposa de um escritor que ele gostava, que escrevia romances, né? O nome da esposa desse escritor era Zelda, e ele achava o nome bem, assim, bem forte, né? Ele achava o nome agradável. Então ele resolveu fazer uma homenagem e criou The Legend of Zelda. Ele gostou da pronúncia, né? Que no caso em japonês é Zelda. Zelda. E aí Zelda. Ele resolveu batizar o game com esse nome, homenagem a... Zelda. Zelda Melo. Zelda Merda. Zelda Melo. Zelda Merda. Zelda Merda. Zelda Merda. Zelda Melo. E quando saiu o primeiro, as aventuras da Zelda na legenda dela, quando saiu o primeiro, foi totalmente inovador, né? Porque não existia esse tipo de jogo de exploração e de aventura, RPG aventura. Não. Não tinha. Só tinha RPG normal e sim, aventura. Sem contar a exploração, né? Que como a gente falou, é praticamente um sandbox, né? Como eu falei, você pode explorar a Hyrule inteira, se você quiser, antes de ir pra primeira dungeon. Tanto que a primeira vez que eu joguei, eu fiquei muito tempo perdido em Lost Woods. Tá? Até eu perceber que eu tava andando em círculos ali, né? Lost Woods, né? O nome já denuncia. E foi um sucesso total, né? Vendeu mais 6 milhões de cópias. O negócio foi de outro mundo. É legal comentar também que foi o primeiro game a usar sistema de save. Nos Estados Unidos. Miyamoto revolucionando sempre. Na verdade, quando ele saiu no Japão, ele saiu no disquete. Aquela adaptação bizonha de disquetes pro NES. Famicom Disk. Só que quando foi pros Estados Unidos, os americanos não gostaram desse negócio de disquete. Falaram, não, isso aqui não serve pra gente. Daí demorou muito tempo até a Nintendo americana conseguir adaptar essa versão para um cartucho, e aí ela incluiu o sistema de bateria, né, onde o seu progresso fica salvo na própria fita e a bateria que mantém ela quando tá desligado. O jogo é relativamente grande, né, você tem muita coisa assim para você, se você quiser fazer 100% dele, tem muita coisa para fazer, então, né, não é um joguinho que você vai terminar assim em meia hora. Até dá se você for direto ao final, né, não for fazer tudo, tal, pegar dinheiro, pegar a melhor espada e etc. Se você for direto pro final, assim, tipo, começou o jogo, já pega a espada e já vai pra dungeon, já vai seguindo de dungeon em dungeon, assim, direto, você termina em, sei lá, uma hora. Acho que nem isso. Uma hora. Agora, se for fazer tudo e tal, pegar dinheiro, desvendar lá os buracos e tal, que tem aqueles segredos, né? Né? Que você pega lá, dá pra você explodir e tal, os negócios no campo, aí você descobre um buraco, pega dinheiro, etc. Aí você pode comprar outras armas e pegar, enfim, pegar tipo arco, fogo, pegar outras espadas, enfim. Se você quiser fazer tudo que tem no jogo, demora muito mais. Vai, tipo, sei lá, uns 4 horas. Tem galinhas do primeiro jogo? não me lembro, cara. Pelo que eu lembro, o primeiro a ter esse negócio das galinhas foi o Link to the Past. Ah, que tristeza. Sem papo mais de galinha. Não são galinhas, são cucos. Ah, é verdade, são cucos. A trilha do Zelda é tão icônica que tanto ela é usada a exaustão no Scott Pilgrim vs. o Mundo, o filme, né? Para as certas cenas. Quando ele descobre alguma coisa, toca a música do Zelda que descobre que abre o baú quando coisa assim. Foi usada muito no filme do Scott Pilgrim. Pé pra iniciar a cronologia, a gente começar contando a história desse primeiro jogo, assim, qual que é o esquema dele. Mas ele se encaixa muito depois na cronologia. É, tem que ter muita coisa pra explicar antes dele. Tá? Então, sim, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou falar assim, então, é... Esse primeiro Zelda que a gente tá falando, ele se encaixa muito depois na cronologia que a gente vai falar. Tipo, tá, ele vem muito depois na linha do tempo, né, que a gente vai falar e tal. Vai tentar explicar. Então, a gente vai voltar pra, tecnicamente, a primeira história, né, a história mais antiga da Lenda de Zelda, que seria o The Minish Cap. Isso, que é o The Game Boy Advance. Isso. Então, tentem não se confundir, galera que tá ouvindo, que a gente vai falar de cronologia. Então, necessariamente, não é o The Legend of Zelda, que é do Nintendinho, que é o primeiro. E como eu já falei, ele se encaixa muito depois na história. Então, a gente volta pra ele depois. Vai pôr um esquema embaixo, mais ou menos, como é que funciona a cronologia que a gente achou que é de verdade do Zelda. Então, pra vocês não se perderem, lá vai que ter a ordem. Que se encaixa melhor, né? Isso. É, vale lembrar que tem 1 milhão de teorias sobre isso, sim, né? E só existe várias, uma verdadeira, que a verdadeira está presa num quadro na Nintendo do Japão. Isso aí é bom. Não, eu inclusive descobri uma entrevista que o Miyamoto deu pra Nintendo Power assim que saiu o Ocarina of Time. Porque no início era muito fácil, né? Era o Legend of Zelda, o Adventures of Link. Aí saiu aquele do Game Boy. Saiu do Game Boy. E aí depois saiu a Link to the Past. Aí todo mundo, o Link to the Past. Então é antes dos outros dois. E o Link's Awakening se encaixa em qualquer lugar. Não, Link to the Past é antes do Awakening. Tá, bom, enfim. Link to the Past saiu em 91, o Link's Awakening saiu em 93. E aí tá, aí então saiu o Ocarina of Time. Não, olha só, isso aí Miyamoto disse. Aí saiu o Ocarina of Time. Aí todo mundo pensou, Ocarina of Time, continuação e tal. E aí ele disse assim, não, o Ocarina of Time é antes do A Link to the Past. Aí todo mundo, sim. E ele diz uma Nintendo Power. Porque é no Ocarina que ocorre a divisão do tempo. É, o Ocarina que tem a primeira fragmentação, né? Que é quando. Mas, Antônio, como que explica no seu gráfico, tipo, do Ocarina vai pro Minish Cap? Qual que é a explicação? É que, tipo assim, as três deusas criaram Hyrule e o povo que vivia lá. Uhum. Daí depois teve a guerra, né, do Sacred Helm, da Triforce, contra os Dark Interpolers lá. Aí eles são banidos pro Twilight, que depois explica no Twilight. A Triforce, ela é dividida e o Ganondorf é selado lá no Sacred Helm. Isso é no Ocarina. Aí depois, selado lá no Sacred Helm, o Ganondorf solta, se liberta lá. E aí vem os acontecimentos do Minish Cap, que é quando, tipo, o Link lá fica conhecido como Picor e Blade lá. No Minish Cap, o Ganon não aparece. Ele vai aparecer só no Force Words Adventure. É, ele é bem depois, assim. Pra mim, que eu vi, pesquisei tudo, essa parte aí do Force Words, de todos, elas são bem antes, assim, porque elas não têm a ver com o resto, assim. Tanto que se não teria eles, não teria muito, assim, a ver. É porque tem aquele monte de Zelda de outra cor, vermelho, azul, não sei o que. Quer dizer, quando, no final do Ocarina, quando eles selam o Ganon no Sacred Helm, aí tem a divisão do tempo. Tem a divisão que a Zelda volta tudo, né? No caso, o Ganon tá selado, mas ela volta pro passado. Volta 7 anos. E tem a linha do tempo adulta, que é o Ganon é selado, mas Hyrule é inundada. A Zelda não chega a voltar pro passado. Então Hyrule é inundada, e aí acontece o Wind Waker. Então, Minish Cap é o Zelda feito totalmente para... Foi o primeiro Zelda feito especial pro Game Boy Advance, né? Porque antes tinha saído o Link to the Past e o Force Words, que era uma adaptação, um remakezinho ali, aquele troço todo. Foi lançado em 2004 para Game Boy Advance. Mas aqui na nossa cronologia ele é o primeiro da história. Apesar de ser lançado em 2004, ele é o primeiro da história. E foi feito com a Nintendo, né? Que logo depois nós vamos explicar mais detalhadamente, mas... Quando chegar nos The Game Boy, no Oracle of Ages e Oracle of Seasons, com a parceria com a Capcom, Nintendo e Capcom fizeram este jogo. Okay. Olha aí, a cabeça de muitos explodindo agora. Capcom! A Nintendo dizia, tá bom, tá ruim. Tá bom, tá ruim. E a Capcom fazia. E saíram todos felizes. Yeah. Só faltou Ryu ou Mega Man. Então explica mais ou menos como é que é a história, como é que começa o próximo GG ou tudo. Então, aí a historinha do Minish Cap é assim, em Hyrule, todas as histórias de Zelda se passam em Hyrule, pra todo mundo se situar, né, que nem falou na introdução, que é o mundo de Zelda. E lá em Hyrule tinha uma raça chamada Picori. É como se fossem anõezinhos, sabe, gnomos. É uma raça bem pequenininha. Eles também são chamados de Minish. E a cada 1000 anos eles visitam Hyrule, que eles moram no caso em, tipo, como se fosse outra dimensão, né? Então, eles vão visitar Hyrule a cada 1000 anos em um dia. E Hyrule sempre faz uma celebração quando eles vêm visitar, né, o pessoal de os Hyrulians. E aí no Hyrule Cast, nesse dia que os Picores estavam visitando eles, o pessoal em Hyrule faz uma celebração e tal. E no castelo eles fazem um campeonato de espadas. E aí aparece um homem, né? Entre aspas, um homem chamado Vaat. E ele meio que ganha o torneio e tal. Ele... Faz. É o barulho que a espada dele faz. Vaat. Mas na verdade ele é um mago. Ele é um mago, é. Então, mas ele ona todo mundo no torneio com a magia dele. E quem ganhasse o torneio teria a oportunidade de pôr as mãos, não ter ela pra si mesmo, mas pôr as mãos e conhecer de perto a sagrada Picori Sword, que é uma espada lendária que foi criada pelos próprios Picori há muitos e muitos anos atrás na história de Hyrule. E ela foi dada pro Hero of Men, que no caso foi um herói que salvou Hyrule há muito, muito tempo atrás de monstros, da escuridão e etc. E esse Hero of Men, junto com a Força da Luz, né? É Light Force, né? Que eles chamam. Light Force. Light tipo Force, eles baniram. Light Speed, rest. Light Speed, é. Pessoa que tinha a Força da Luz e o Hero of Men, que tinha Picori Sword, eles salvaram Hyrule e baniram todo o mal e prenderam eles num baú. Baú prenderam... do Six. Aê! Vocês podem ver esse baú na introdução do baú do Six. Eles prenderam todo o mal que tinha lá nesse baú. E aí voltando agora para a história do Minish Cap, quando o Vaat coloca as mãos na Picori Sword, ele quebra a espada do nada, todo mundo fica pasmo, aquelas cenas de anime, tipo, uau, meu Deus. E ele vai e abre o baú. Todo mundo fica paz, né? Tipo, ele solta os monstros, é como se fosse uma espécie de caixa de Pandora, sabe? Então ele solta todo o mal de novo em Hyrule, ele, todos os monstros, e ele quebra a Picori Sword, então não tem mais meio que esperança, né? E nisso, o Link e a Zelda, eles estão assistindo tudo ali, porque tá se passando tudo no castelo. Ele tinha convidado a Zelda, disse, vamos lá dar uma voltinha, te pago. Ele tinha nova Full HD. Isso. Eventozinho, tititinho, castelinho, te pago uma pipoca, te pago um refri, vamos lá. Então eles estavam assistindo tudo ali no castelo. E o Vaat, o que, que ele queria na verdade? Ele fez tudo aquilo porque ele queria a Força da Luz pra ele. Ele estava obcecado com o poder e ele queria achar a Força da Luz e obter esse poder pra ele. E ele achou que estava dentro desse baú junto com os monstros. Só que quando ele abriu, ele quebrou a cara, né? E aí ele, o que, que ele faz? Pra ele poder fugir do castelo, ele meio, entre aspas, faz a Zelda de refém, mas ele transforma ela em pedra e foge. A Zelda se transforma em pedra. Aí o Link, como era amigo de infância dela, vai lá e fala pro rei. E aí, o que, que eu posso fazer e tal? Eu preciso, né, fazer alguma coisa, salvar a Zelda e tal, não sei o que, os monstros estão por aí agora. E aí? Aí o rei fala, vai procurar os Minish, os Picoris, e ver o que, que eles podem fazer por você, né? Ver se eles conseguem ajudar a restaurar, de repente, a espada. Ou seja... Dá um pau, né? A amiga do cara tá lá falecendo, ele chega pro cara e diz, me ajuda, ele diz, vai procurar um gnomo. Amiga. Mas é, porque a espada foi criada por eles, então só eles saberiam o que fazer, né? E aí eles vão lá, aliás, o Link vai atrás dos Picoris, né? Ele entra lá nas florestas e tal, sai ao redor do mundo procurando os Picoris. E ele encontra do nada ele encontra um chapéu no chão, falante. Que é o Weslow. Chapéu que fala, Matheus. Carisma total, não é? Total. Amo. Achei carisma. Amo o chapéu. É o chapéu seletor. Então ele encontra o Weslow, que é super legal e tal. E o Weslow pula na cabeça do Link. E fica lá falando com ele. Aí, tipo, que entra uma grande sacada da jogabilidade. Que Zelda sempre tem algo diferente na jogabilidade. Todo jogo que sai, eles inovam alguma coisa na jogabilidade. E no Minish Cap, é a opção do Link ficar pequeno, igual aos Picoris. Ele vira, entre aspas, um Minish também. É tipo a pílula na Nicolina. Isso que eu ia falar. Eu ia falar, meu Deus. A Triforce aqui. Meu Deus. A Triforce Sabedoria aqui, ó. É muito Rafael Dalcinho, né? Quando só, eu vi só. Assim que o Link pegou e diminuiu, eu disse, meu Deus, pílulas da Nicolina. México, você fez isso certo. Essa história que eles contam do herói dos homens, né, no começo do Minish Cap, é só meio que comprova a teoria de que ele veio depois do Ocarina, porque no Ocarina não se fala de nenhum herói lendário. É, isso que eu ia falar quando a gente já tava falando, assim, ah, aí que se encaixa, mas é difícil saber, né, mesmo porque no Ocarina não explica a origem da Master Sword e a gente nem sabe se a Picori Sword e a Master Sword são a mesma. Não são. Porque não são, porque depois explica melhor. Tipo, eu vou chegar nesse ponto, mas não é a mesma. Que assim, depois que o Link encontra o Ezio leva ele pro mundo dos Minish, pequeno, né? Transforma o Link no Minish. E eles vão lá pro mundo dos Picori. E lá, o líder dos Picores fala, olha, dá pra restaurar a Picori Sword, só que você vai ter que encontrar os quatro elementos pra isso. Aí a gente vai restaurando. Lanzoni, Fuca, Six e Julie. Os quatro elementos. Os quatro elementos. E aí o Link sai através das dungeons lá, procurando os quatro elementos. Quando ele consegue os quatro elementos, que são, no caso, os quatro elementos básicos, né? Água, fogo, terra e ar. Coração. Sem coração! Coração frajola! Essa piada sempre. Aí ele consegue os quatro elementos e os Minish, eles conseguem restaurar a Picori Sword. Só que quando ela tá com os quatro elementos juntos, ela vira a White Sword. Aí o Link leva essa espada pro Santuário dos Elementos, né? E quando ele coloca ela no pedestal, ela vira Force Sword, né? Que dá o poder de quem a carrega de se dividir em quatro pessoas. É, muito um esquema de jogabilidades mais legais do Zelda. Sim, muito. Que é quando você carrega a espada e o Link se multiplica. E aí você pode usar isso pra resolver puzzles e é essencial na batalha. Like a ninja. É muito foda. Like a virgin, right? Like a boss. Like a virgin no jutsu! Então, e aí, enquanto isso, enquanto o Link tá lá se matando pra restaurar a espada, o Vaat tá lá dando uma ideia no rei. Ele tá meio que fazendo a lavagem cerebral no rei. E aí, com isso, ele consegue transformar Hyrule em pura trevas, assim. Os monstros estão fazendo caos por aí. Uf. E o rei tá sob controle do Vaat. E conforme ele vai obtendo mais informações do rei, porque ele tá controlando ele, ele descobre que a pessoa que possui a força da luz é a Zelda. E aí o que ele faz? Ele meio que bola lá um plano pra sugar essa força dela e transferir pra ele. Só que se ele fizer isso, a Zelda vai morrer. Aí o Link fica sabendo disso e corre de volta pra Hyrule lá pra salvar a Zelda e lá. E quando ele chega zoando, lá, ele consegue... zoando. Pegando vários elementos, né? É. Aguinha, foguinho. Deixou a amiga lá, podre, morrendo. Larguei. Mina tá muito chata que larguei. Pois é, não. E aí ele volta correndo, né? Para, só amiga, conta outra, né, minha moto? Para. Só amiga, só amizade. Então, ele volta pra Hyrule, ele correndo pra salvar a Zelda e chega lá, etc. E quando ele chega lá... Hyrule, ele tá pura trevas, tem monstro por todo lado. E quando ele chega no Vaat, onde o Vaat tá prestes a matar a Zelda, de tanto poder que ele já tá tentando sugar dela, ele consegue impedir o Vaat. E aí a gente descobre que o Vaat, na verdade, é um Minish. Ele faz parte da raça Minish. O que é isso? Ele é um gnomo. Ele tá na forma de homem, né? Porque ele roubou um item sagrado dos Picores, os Minish, no caso. Ele roubou a Minish Cap. Ele roubou esse item sagrado que dá a quem, no caso, quem tem a Minish Cap pode realizar desejos. E ele virou um homem, no caso. E quem era o mestre dele no mundo dos Picores era o Ezio. E aí o Ezio tentou impedir ele, só que o que ele fez? Como ele já tava com a Minish Cap, ele transformou o Ezio em um chapéu, pra o Ezio não impedir ele, no caso, de correr atrás da força da luz. E aí você, depois desse plot twist todo, você tem lá a batalha final e tal, e salva a Zelda, e é muito foda a batalha final também. E o Vaat, depois de que ele é morto, no caso, entre aspas morto, né, o Link recupera a Minish Cap, ele com a Minish Cap ele consegue restaurar a Hyrule, né, ele meio que faz um pedido para que Hyrule seja restaurada, Ele faz o Wesley e a Zelda voltar ao normal. Enfim, tudo volta à paz de antes que tava. Tudo termina feliz e etc. Há quem acredite também que essa Life Force que o Vat tava conquistando aos poucos, e a que ele queria drenar da Zelda, nada mais era que fragmentos da Triforce, né? Teorias ainda, teorias. Então, esse Zelda aí é o primeiro que encaixamos nessa nossa cronologia. Bonito, e bonito. O que ele trouxe de inovações, né? Porque cada Zelda tinha uma coisa diferente do outro, assim, né? Uhum. Ou foi esse negócio do tempo, esse negócio da Mumba, blá, blá, blá. Esse é o que tem as O que esse tem de diferente dos outros? O chapéu. O chapéu, verdade. O lance de você ficar Minish, né? Quando você vira um Minish, todo o mundo fica diferente. Você tem uma outra visão do mundo. Eu vou você definir pra vocês. Né? Eu vou definir pra vocês em um filme, Querida, Encolhi as Crianças. É bem aí mesmo, bem aí. Mas você vê o mundo com outros olhos, né? Você vira um gnomo, né? Praticamente. Sim. Esse acho que deu a ideia, porque é nesse que você divide o Link em quatro, depois, né? Faz os buchinhos. Mas depois é só no Force Words Adventure que você já pode jogar. No Force Words eles já tem o Link dividido em quatro mesmo. Só não lembro se é desde o começo, mas ele se divide em quatro já. E dá pra você linkar o do Game Boy com o do Nintendo GameCube. Só que o Nintendo GameCube também tem quatro controles, então você pode escolher. Porque sempre tem aquele negócio de você linkar o Game Boy com o GameCube, né? Sempre você ganha alguma coisa com essas coisas. O Force Words, né, na verdade ele é um... Não o de GameCube, de Game Boy. Ele é um remake, né? Remake não, é um port do Link to the Past. E aí ele tem um minigamezinho onde você pode jogar em quatro pessoas. Aí no Force Wars Adventure de GameCube, que já é mais um game mesmo. Sim, ele fica pequenininho, ele pode se dividir em quatro pessoas batendo ao mesmo tempo, né? E a música do jogo? Bonita. Para o Game Boy Advance. É bonita e sincera. O pessoal começa a citar, eu até tava lendo outro dia, eu li na época que saiu, que é um dos melhores sons do Game Boy Advance, assim. O jeito Sim. que eles separaram os canais e tal, diz que é um dos melhores jogos que tem o som de todos os jogos do Game Boy Advance que saíram. Muitos canais. É muito bem sintetizado, muito bom. E é engraçado porque é uma das poucas trilhas do Zelda que não tem a participação do Koji Kondo. É. Olha aí. Bonito e sincero. Quando eu joguei ele na época que saiu, assim, né, logo depois, eu achei lindo os gráficos, né, comparado com os outros, porque tinha saído aquele remake do Link to the Past que era o mesmo gráfico, né, e quando saiu aquele gráfico novo, toda a ideia do Wind Waker, né, foi a emoção, uhum. assim, no Game Boy bonito, Advance. Bonito, sabe? Bonito. Aí tu viu, assim, que pro que o Wind Waker veio, né, que era pra citar, separa, assim, esse Zelda aqui é mais daqueles antigão, esse aqui é mais dos adultão, esse aqui é mais dos jovens. E aí separou ali, e aí ficou esse gráfico, ficou lindo. Achava tudo bonito. Sim. Quando as coisas cresciam. Mudava de ele tamanho. Foi bem visto pela... apesar da... É isso que eu ia comentar. Apesar das boas críticas que ele recebeu e de ser um jogo muito bom, ele foi o Zelda que menos vendeu de toda a história. Ele passou um pouco mais de 1 milhão de cópias apenas. Mas é legal lembrar também da situação que o Game Boy Advance estava na época. Ele não tinha tanto público. Final. E já estava sofrendo com os efeitos do GameCube, né? Querendo ou não, refletiu, né, na popularidade da empresa. Então, ele teve essa venda também, né, mais fraquinha. 2004 também, 2005 já saiu toda uma geração nova aí. Já, pois é, já tava no finzinho já. Né? Mas é um, mas é um jogo muito bom, é recomendadíssimo. Ali, ó. E pra quem gosta de Zelda, por favor, joguem, né? Porque é o primeiro, né? Primeiro. Então, logo depois do Minish Cap, tem o Force Words, né, que veio junto com a adaptação do Link to the Past pro Game Boy Advance, que saiu antes, um ano antes. Ele saiu em 2002. 2002, né? Assim, antes do Minish Cap ele saiu. Isso. Né? Por quê, né? Agora vem uma pequena historinha das curiosidades do Zelda, né? Pelo que eu sei, né? É que eu sei, hein? Veja bem. Pelo que eu sei, eles estavam produzindo esse Zelda novo especial pro Game Boy Advance desde o início, com a Capcom e tudo e tal. Só que deu uns pau louco lá, que eu não sei direito o que é, que eles pararam de fazer esse Zelda novo pro Game Boy Advance. Mas pra mostrar que ia ter um Zelda novo, que não ia ser só um remake do Super Nintendo, eles botaram Force Words lá também pra testar, óbvio, né, que a Nintendo faz muito isso de testar as coisas, testar o multiplayer em 4 e tal. Então eles botaram isso aí junto com o remake. Então ele saiu junto com o remake do Link to the Past para Game Boy Advance. E ele é uma historinha curtinha, né, amigos? Contem como é que é o troço. Então, acho que também foi meio que oportunista pra aproveitar e usar a propaganda de você linkar o GameCube no Game Boy Advance. Uhum. E jogar ali em grupo, porque o GameCube já tava sofrendo retaliações já nessa época. Violentas, coitado. Então, acho que foi meio oportunismo da parte deles. Mas eu vou deixar de já contar, porque a linha de tempo que eu tenho aqui é diferente, então... Mas, no caso, como é a mesma história do A Link to the Past, vocês podem falar. Só que tem a inclusão do Vaat, né? Então, na linha de tempo que eu tenho, falando do Force Words, já tem o Ganondorf. Então, tipo, é outra prova que veio depois do Ocarina, então não sei. Fala a tua, Gegé, daí. Não, pera, deixa eu tentar entender agora. Porque, assim, o Ganon chega... O Force Wars eu não cheguei até o fim dele. Joguei boa parte dele. Agora no Force Wars Adventure eu cheguei até o fim. E o Ganon aparece só no Force Wars Adventure mesmo. Sim, eu vou contar a história. No caso do Force Wars, se passam muitos e muitos anos depois do Minish Cap, né? E no caso, o Vaat, ele volta lá num belo dia pra assombrar Hyrule de novo. Só que ele começa? Ele começa a saquear as vilas lá, os vilarejos, e ele começa a sequestrar garotas das vilas. E aí os cavaleiros lá de Hyrule vão lá e tentam resgatar as garotas, só que todas eles morrem. Aí o Link chega lá todo pomposo e eu vou derrotar esse feiticeiro e não sei o que. Ele parte lá na história com a... Ele pega a Force Word de novo e ele parte pra tentar deter o Vaat e salvar as garotas, no caso. Esse é um game que eu não posso adicionar muito, porque é um dos que eu não joguei. E é basicamente isso aí, porque é um joguinho curto, né? Ele é só pra demonstrar esse negócio multiplayer e tal, né? Tem até outras teoriazinhas que são outras coisas, mas isso a gente deixa pra mais tarde. E o final do jogo? Como acaba o jogo? Que eu não sei, que eu não joguei esse aí, porque eu não tenho outros Game Boy. Então, o Force Wars eu também não zerei. Eu cheguei, joguei muito ele, mas eu não zerei. Tu mata o Vaat de novo, deu? Então, o Vaat, eu sei que ele é preso na Force Wars. O Link consegue uma maneira de prender ele dentro da Force Wars. Então, ele sela ele na Force Wars e coloca ele a espada no pedestal de volta lá, no pedestal do Santuário dos Elementos lá. E aí ele fica lá preso. Acaba assim, então onde eu sei. Pode falar. Em teoria, a gente nunca mais vê o Vaat, né? Ele não tem mais nenhuma participação. Então, só que é que tá. No Force Wars Adventure ele volta de novo. As Maidens lá, no caso, já pulando pro Force Wars Adventure direto. A Zelda, tipo, sente, no caso, que o Force Wars Adventure ele começa um pouco depois do Force Wars já. A Zelda sente que tem algo estranho vindo por aí. Ela sente, ela tem um mau pressentimento. Aí ela reúne as Maidens, né? Que são, no caso, são descendentes dos sábios, né? Que nem no A Link to the Past. É a mesma coisa, não é? Alguém me corrija se eu estiver errado. Não, acho que sim. Que tem os sábios do A Link to the Past e tem as Maidens, que são, acho que, filhas, ou sei lá, sacerdotisas, alguma coisa assim. São gostosas. Sim. São as gacas. Então, tem os sábios, no reino de Hyrule, ele tem os sábios que protegem o Sacred Helm. E tem as Maidens, que são, no caso, sacerdotisas deles. A Zelda também é uma Maiden, porque ela também protege Hyrule, né? Então, no caso, ela também é uma Maiden. E o que a Zelda faz? Ela reúne todas as Maidens pra tentar dar um reforço no selo do Vaat e, no caso, prever o mal de acontecer, né? Não deixar que o mal aconteça de novo, porque ela tá com um mau pressentimento. Só que o que acontece? Quando ela tá fazendo esse selo, um Dark Link aparece. E o que ele faz? Ele sela todas as Maidens e a Zelda em um cristal. E ele separa elas. Então, aí o que o Link faz? Link tem que sair. Ele recupera a Force Sword de novo. O Vaat, no caso, ele... Quando o Dark Link fez aquilo, ele fez... Como as Maidens não conseguiram reforçar o selo, o Vaat consegue escapar de novo do selo da Force Word. Aí o Link pega a Force Word já. Fazer o quê, né? Vou lá, ele se divide em quatro de novo. Tanto que o jogo você já começa separado em quatro, no Force Word Adventure. E aí você parte pra tentar salvar as Maidens e a Zelda. É um jogo longo, eu joguei ele, era longo. E você tem que ter muita paciência, porque tem muito puzzle. Você tem que usar os quatro links certinho, saber separar eles, saber usar cada um num canto certinho. Você tem que ter muita paciência pra resolver os puzzles com os quatro links. É muito divertido. Que o ideal seria tu jogar em quatro pessoas juntas, né? Sim, como eu sou Forever, eu era Forever Alone, né? Quando eu ganhei o GameCube e comecei a jogar esse game, tinha só um controle. Então só ou eu ou meu tio jogava. E aí eu tive que jogar sozinho. Então, se você estiver jogando sozinho, você tem que ter muita paciência. Então, esse jogo que a gente falou e diminuiu a história ali nesse momento é o que a gente citou um pouquinho antes, que é o Force World Adventures, que é pra GameCube, que saiu em... Saiu em 2004. Só vamos citar um pouquinho do Force World Adventures. A história do Force World era curtinha, termina daquele jeito. O Link prende o VAT e tal, salva as garotas e prende o VAT na Force Wars. Aí acontece isso que eu falei do Force Wars Adventure. E aí, conforme o Link vai salvando as Maidens, ele vai, tipo, ele vai por boa parte de Hyrule resgatando elas. Só que ele descobre que uma parte de Hyrule tá sendo transformada no Dark World, né? E no Dark World, é lá do Dark World que estão surgindo vários Dark Links, que seria o Dark World, no caso, ele tem um Dark Mirror, né? Que seria, você vê o lado mal de tudo ali. Então é de lá que tá surgindo os Dark Links que você encontra pelo jogo inteiro. Sempre que você tá pra sair de uma dungeon, sempre enfrenta um Dark Link. Aí você pensa, poxa, tem vários Dark Links já é o mesmo, né? Mas depois você descobre que são vários que saem do Dark Mirror pra tentar matar os quatro Links, os Force Links. E depois que o Link resgata todas as Maidens, ele descobre que quem tá por trás de tudo, na verdade, não é o Vaat. O Vaat tava sendo meio que manipulado ali. Quem tá por trás de tudo é o Ganon. Ele meio que veio do Dark World, né? Ele saiu do Secret Realm, Dark World, lá e ele foi pra Hyrule, ele tava meio que controlando o Vaat pra fazer tudo pra ele. É que nem a história do Zend, que a gente vai chegar no Twilight Princess ainda. Ele meio que controla o Vaat, só que depois você derrota o Vaat e você descobre toda a verdade. Que na verdade é o Ganondorf que tá por trás de tudo. Ele saiu do Dark World pra tentar conquistar Hyrule e usou o Vaat pra tudo, pra fazer tudo pra ele. Eram só uma marionetes. Mas esse jogo, vamos deixar claro, né, que apesar dele ter um gráfico diferente, assim, uma coisa bem 16-bit, assim, ele é um jogo normal pra GameCube, né? Muita gente pode achar que... Eu lembro que eu mesmo, na época, achei que era alguma coisa assim, tu comprava um cartucho de Game Boy Advance, tu ligava no GameCube e tu jogava no GameCube. Não, ele é um jogo ali mesmo, assim, físico, um negócio. Sim. Aí, pô, onde é que vai arranjar alguém com 4 Game Boy Advance pra jogar? E essa conexão ajudava em que o jogo? Não, você podia controlar um dos links, né, dos 4 links, quando você jogava conectado. E aí funcionava assim, o Game Boy Advance acaba virando um controle de GameCube e você jogava com ele. Não tinha grande... Sim. Sabe o que me lembra? Isso me lembra o Dreamcast, né? VMU do Dreamcast. Ele derrota o Ganon no final. Sim, porque no caso tem toda aquela história da tribo Gerudo e tal. E o Ganondorf faz parte da tribo Gerudo. Sim, tem a tribo Gerudo no caso, lá no Force Wars Adventure. Ah, já aparece o Gerudo lá. Sim, então. Aí ele descobre que tinha no Gerudo, não sei se era no Gerudo, tinha um templo das trevas e lá tinha o espelho das trevas lá. Bem negócio de Yu Hakusho mesmo. E esse espelho foi roubado pelo Vaat. E o Vaat fez isso pra trazer a escuridão pra Hyrule. Só que, inconsequentemente, ele acabou trazendo o Ganondorf pra esse mundo. Ele, tipo, tirou o selo do Ganon. E o Ganon veio do Dark World pra Hyrule. Então, e ele meio que manipulou o Vaat dali por diante pra fazer tudo. Aí você controla depois que você descobre tudo isso e tal, resgata as outras Maidens. Aí todas as Maidens se unem junto com a Zelda, te ajudam no final pra ajudar a selar o Ganon de novo no Dark World. E o Link, ele usa a Force World, só que as Maidens estão fazendo uma barreira, e o Link, ele se junta em um de novo, ele não... Em vez de ter 4 links, ele se junta em um só de novo e usa a Force World pra selar o Ganon. Só que ele sela ele no Dark World, se não me engano. E aí ele coloca, finca a Force World de uma vez e não usa mais. Então ele fica selado ali pra sempre. Quer dizer, fica selado por um bom tempo. Aí se passam muitas e muitas e muitas e muitas eras, que é a trilogia do Minish Cap Force Worlds, acaba ali no Adventures. Então passam muitas, muitas, muitas, muitas eras depois em Hyrule. Aí depois de muitas e muitas eras tem o Skyward Sword. E aí mostra a criação da Master Sword. E É só no Ocarina que ele usa a Master Sword. Só que como esses games não saiu ainda, a gente não vai falar muito. E aí a gente chega então no aclamado Ocarina of Time. Aclamadíssimo. Até o Lanzonet jogou. Lanzonet gosta também. Cucos, cuquinhos, pegar. É, sempre voando. Voando. Pra então, pular de um lado pro outro. É. Ocarina of Time, Nintendo 64, 1997, né? Que nem aquela música. 96, eu acho que é ele. 96, 97. 98. 98, o ano. 98? É 98. É o ano. Cara, por Deus que eu tenho. Por Deus que na minha cabeça tem a entrada com 97 lá embaixo. 98 mesmo? 98. Ano cabalístico. 98. Acho que de longe o melhor ano de todos os tempos. É, como a gente sempre falou clássico, que vamos fazer, né? Um cast especial de 98. Ano 98, né? Boa. Na música também. Lembro que eu era jovem e tocava as melhores músicas das rádios. Mentira. Tá, continua. É verdade. Pro Fuca é mentira sempre. Pra mim era tudo jovem. Tudo mentira. Maria. Enfim, chegamos então ao Ocarina of Time, o jogo que separou tudo, né? Que ele pegou... Sim. Que era pra ser aquela versão do Zelda Link to the Past 3D, e depois foi mudando e tornou-se o que era... O que é hoje. É. O que foi... Demorou, né? Eu lembro que no Nintendo 64, nos primeiros jogos, era pra sair o Zelda novo e tal, né? Sim, sim. Teve vários vídeos aí, cagaram, e só no 98 saiu o jogo, né? Que era aquele Zelda com o topetinho, né? Que era o Link com o topetinho... Isso. Que era pra ser a mesma coisa que o primeiro vídeo que o link está no post. Só uma pergunta. Não foi esse Zelda aí que fizeram a puta propaganda do... Da Fanta? Do Disk Drive lá, do 64. É, isso que eu ia falar agora. É assim. Então, Júlio, 64DD, que porra é essa? Cara? É, que isso aí, o Zelda foi meio que criado que era pra sair o primeiro nesse... Esquema dos disquete de novo, a Nintendo insistindo no disquete. Ama, Japão ama disquete, deve. Sim. Amar disquete. Pensando sempre à frente, né? Tinha o PlayStation com CD já e a Nintendo o disquete. Vamos no disquete. Fita e disquete, isso é o futuro. Disquetão, isso aí. E aí, tinha todo esse esquema do disquete, que era pra tu poder salvar, que ia poder. No final, largaram de mão, né? Tanto que tem três vídeos demo, são três, eu acho, né? Do Ocarina. Enfim. Antes de sair. Que cada um dele é diferente. Era pra ter uma funcionalidade de tu trocar o disquete, ter maior. Muito moderno. Aí, enfim, mudou no final tudo, né? O que aconteceu com o Ocarina é que ele usava a mesma engine do Mario 64, né? Sim. E aí, quando ele já tava em vias de ser lançado, né? Logo no começo do 64, Miyamoto chegou e falou: eu não gostei dessa porcaria, não quero mais isso aí, não. Na verdade, foi assim, ele tava de olho já na produção, mas ele não tava gostando muito. Aí ele mandou uma cópia pra mim e perguntou: o que que você tá achando? Aí eu falei: ó, tá uma porcaria esse negócio aí. Aí ele foi lá e mandou a galera fazer de novo. Esse pau velho tá podre, isso aqui tá uma merda. Nem o Robin. Isso aqui tá uma merda, Bárbara. Tá uma bosta. Aí fizeram tudo de novo, por isso que demorou pra sair, né? E tanto que eles utilizaram esses Zelda, já que eles iam fazer de novo, pra mostrar as coisas, justo as pouquíssimas coisas que o 64 tinha a mais na época, que além de ser 64 bits. Que era poder mostrar cenários gigantes, né? Que o PlayStation e o Saturn, eles não tinham como mostrar cenários gigantes, assim. Digamos, um vale, toda a Hyrule que tu tava com o coisa. Então eles pegavam naquela época e eles fizeram isso aí pra mostrar. Também até o lance de não ter loading, né? De tu trocar de um lugar pra outro, simplesmente, assim, caminhar, trocar música, tudo. Cara, era uma das pouquíssimas coisas que o 64 podia fazer. Desculpem aí, sonistas, mas eu me esbanjava jogando Zelda sem ter loading. Ah, esse jogo é foda. É foda. Foi minha invejinha. Sempre a Ocarina of Time. Tu saía de um cenário gigante, assim, que era um mato lá, um cenário gigante, mas Vale Gerudo, sem pausa mas nenhuma. Na verdade, ele tinha aquela telinha de transição, assim, que enganava muito bem. Tipo, que ele chegando no lugar, mas aí que tá, era tipo, lugar mas que era tava, raro, sabe? E não era em todo lugar, né? Era tipo, sei lá, eu lembro que tinha uma parte que sempre acontecia isso, que era você sair de Hyrule pra entrar nos Zoras. Às vezes aparecia só uma vez, né? mostrando assim o cenário, como é que era. Mas isso não, quando você que... quando você entrava a primeira vez, ele dava uma tourzinha no cenário e tal, mas isso não era isso, um load, isso era muito rápido, é. Um panorama geral, não, quando você tocava uma música tinha uma animaçãozinha de teleporte, né, que eu até acredito que ela, essa sim possa ser usada pra fazer um load, porque aí no caso você tá teleportando de um lugar pra outro completamente random, o jogo não tem como saber, né, pra onde você tá indo antes de você tocar a música. Agora, quando você já estava chegando num outro cenário, acredito que o load já era pré-programado. Pré-programado, sei lá. De uma maneira que quando você estivesse pronto para trocar de tela, aquela tela já estivesse parcialmente carregada e você só ia ver a tela escurecer. Quando ela acendesse de novo, já estava lá já. Tanto que essa ideia dos cenários gigantes aí foi por causa disso, né? Não era para ser tanto, né? E até reza a lenda... Reza a lenda, assim, que eu lembro que... Isso eu lia muito tempo atrás, se eu não me engano, até foi numa Nintendo World. A Epona justo surgiu por causa disso. Porque ia ficar muito gigante muito e ninguém grande. Ia querer ir a pé de um lado pro outro, sempre. Eu já fui a pé de um lado pro outro, eu digo, é um saco, ó. É. E daí criaram justo esse transporte do Link, né? Que no caso foi a carismática Epona, né? Meu linda, cavalo favorito. Linda e sincera. E aí, minha égua favorita. Minha égua favorita. E aí... Agro! Né? Agro! E foi criado justo pra isso, né? Pra passar todo o cenário, né? Porque senão ia ser um saco toda vez, né? Então tu ia se divertindo lá, dando cenourinha pra ela, tapão na bunda. Vamos lá, a história do Ocarina of Time, que, como assim? Foda demais. Depois a gente fala de jogabilidade. Primeiro vamos falar de história do jogo. História, já vai, tu quer. Primeiro tem a ver com o tempo. Tudo que tem a ver com viagem no tempo é ótimo. E tem uma flauta, né? Tem então, a flauta. Não, a história que conta no Zelda, Lá das Deusas, eu já contei no comecinho do cast. Então agora eu vou contar a história do Ocarina mesmo. Tipo, da época lá que começa o jogo já. Isso. É assim, você começa o jogo, o game na Floresta Kokiri, com o Link. Nenê. Que ele é a única criança da floresta que não tem uma fada. Todas as outras crianças têm uma fada. É tipo, cada criança tem o seu guia, que é a fadinha, né? Fada que bela. É a fadinha. É tipo o... Como é que é aquele grilo do... O grilo falante. Que é a consciência. A consciência. É, isso mesmo. Exatamente. E aí, todas as crianças têm uma fada, menos o Link. E a grande árvore, Deku, que é a guardiã ali da floresta, ela convoca o Link pra uma missão. Aí o Link vai lá, ele consegue um escudo, uma espada, conforme a árvore manda, e ele vai lá falar com a árvore. Aí a árvore fala assim, olha, eu preciso que você tire um grande mal que tá dentro de mim. E aí o Link, bravo, corajoso, vai lá e chega assim pra árvore. Gata, é uma preciso bela trova. Que tu tire um grande mal dentro de mim. Sua lenda. Aí o Link, bravo e corajoso, entra lá na árvore e consegue lá matar o mal que tava dentro dele. Que a árvore tinha sido meio que amaldiçoada, né? Então ele consegue tirar essa maldição da árvore. Só que ele consegue tarde demais, que a árvore já tá morrendo já. E antes dela morrer, a árvore conta toda a história de Hyrule pra ele e dá de uma novo. Pedra... Dá uma pedra espiritual, que é uma pedra sagrada, pra ele. E ele fala, olha, leva essa pedra pra princesa de Hyrule, que ela vai saber te ajudar. Aí o Link vai, sai da Kokiri Forest, a Navi, que é a fadinha que a árvore mandou chamar o Link lá no começo, segue ele, tipo, vai ajudar ele. E os dois vão floresta fora pra procurar a princesa Zelda. Aí o Link chega lá no castelo, ele dá uma de Snake lá e consegue enganar os guardas e tal, e chega lá na princesa. Ela tá lá no jardim e ela começa a falar que ela sonhou que ele viria até ela com uma pedra espiritual sagrada. E ele fala, né? Quer dizer, o Link não fala, desculpa. Ele tem um diálogo com ela e tal. Conta também do sonho dele, que... Ele tá tendo constantes sonhos, constantes pesadelos, que um homem tá perseguindo uma garota num cavalo e tá tendo uma grande tempestade e tal, enfim, um grande mal tá se aproximando, né, conforme o sonho dele. Aí a princesa Zelda fala, olha, tem um homem que veio aqui no castelo e eu sinto que ele é mal, eu sinto que ele tá tentando enganar meu pai. Então eu preciso que você faça o seguinte, consiga as outras duas pedras espirituais sagradas e a gente vai até o Templo do Tempo e a gente vai descobrir toda a verdade. Não vai deixar esse cara fazer mal pro reino de Hyrule, que eu sei que ele vai fazer mal pra gente. A princesa Zelda, né? Enfim, é a princesa, né? Ela sente as coisas. Ela tem o poder já. Ela é meio de ideia, tipo a Leia. Exatamente. A Leia. Aí o Link vai, tá bom, vou conseguir as pedras e tal, e a gente vai dar um fim nisso. Ele não vai fazer mal pra ninguém. É que aí é, também ficou contando. Você conta todas as histórias. Não, é que eu já ia pular já pro. Aí nessa hora o Link vai atrás das outras duas pedras, né? Pra isso ele vai nos outros reinos, né? O reino dos Horas e depois o reino dos Gorons. Aí quando ele consegue as três pedras, ele vai lá no Templo do Tempo pra abrir as portas do Templo do Tempo. E na hora que ele abre as portas, ele na verdade fez todo o trabalho sujo pro Ganon, né? Sim. Ele ferrou todo mundo porque o Ganondorf conseguiu, através do Templo do Tempo, ter acesso ao Sacred Realm, que é onde tá trancada a Triforce neste momento do e jogo. E a Triforce, aí, se você não lembra o que é, volte pro começo do cast e ouça de novo. Exatamente. É, aí nessa hora, você como Link criança, você pega a Master Sword, tá lá no pedestal, retira a Master Sword e é transportado pra 7 anos no futuro. Que a espada aí, acha que ele não consegue ainda, não é. Não tá pronto. Ele não tá pronto, exatamente. Vai vencer. Aí vem a primeira explosão de cabeça, né? Porque os Kokiris, eles não crescem, eles são crianças pra sempre. Sim. E aí você descobre. É, e aí você descobre que na verdade o Link não é um Kokiri, porque quando ele volta 7 anos da teletransporte lá da espada, tá, que alguns dizem que na verdade ele ficou lá 7 anos parado no mesmo lugar, e ele volta adulto. Sim. E aí você percebe que na verdade ele é um Hylian, ele é um do povo de Hyrule. É, ele não é, ele nunca foi um Kokiri, ele é um Hylian, verdade. Exato, por isso mesmo que ele não tinha fada quando ele vivia lá em Kokiri Forest. Só um minuto. É foda isso, né? Na verdade a espada transportou ele pro futuro, eu já li isso já. Sim, direto. Continuando aqui, né? Quando o Link sai do seu pedestal lá de 7 anos, ele vê que o mundo tá destruído, tudo acabado, culpa do Ganon. E ele vai atrás de reacordar os sábios do mundo pra depois poder lutar contra o Ganon e destruir ele. Pra restaurar o mundo. Exatamente. E aí que vem a grande divisão e a grande confusão na cabeça das pessoas com relação à linha do tempo do Zelda. Que depois que ele derrota o Ganon e tranca ele de novo no Sacred Realm, ao final do jogo, depois da Zelda falar com ele e tal, ele volta para o passado, quando ele era criança. Exato. E aí surgem duas linhas do tempo. Uma onde o Link é criança e tá tudo bem, não tem Ganon enchendo o saco de ninguém. É tá que o Ganon foi... E que nem a Zelda queria mesmo. Que antes dela pedir lá pro Link pegar as pedras, ela queria fazer isso. Ela queria abrir a porta do tempo, trancar o cara lá e já era. E seguir como se nada tivesse acontecido. Seguir tudo de boa. Eles fazem isso. A Zelda volta no tempo, eles são crianças de novo, o Ganon tá lá trancado, não, nada de mal aconteceu. Exato. E aí tem a linha do tempo criança. E a linha do tempo adulta é... A Zelda não voltou no tempo, tudo continuou dali como tava. Hyrule foi inundada, né? E aí tem a linha do tempo adulta, que no caso você segue com o Wind Waker e os jogos de DS. É, o que acontece é assim, tanto na criança quanto adulta, o Ganondorf é selado. Mas na adulta, o mundo continua destruído, assim, tipo, não tem uma restauração divina. Sim. Continua do jeito que o Ganon deixou. Só que sem o Link não existe mais nesse mundo. E aí, depois meio que por vontade das deusas, o mundo é inundado e Hyrule acaba ficando debaixo da água, e aí vem a cronologia do Wind Waker. A inundação de Hyrule é tipo um... pra limpar tudo, saca? Uma coisa tipo isso, uma purificação. Tipo um dilúvio, isso, purificação. Tipo um dilúvio, é isso aí, saca? Deusas, as três, isso. Falar um pouquinho foram as três carinho. Deusas que inundaram, né? Eles, se deu merda, vamos fazer de novo. Vamos limpar. Tipo já foi assim. Quem disse que não? Sei lá. Bem, então, o Ocarina é de longe o game que mais vendeu, né? De todos os Zeldas. Teve mais de 7 milhões de cópias. Meu Deus. É considerado o jogo para rolar todos os outros de todos os tempos. Melhor jogo do universo. Videogame seller, né? Com certeza. Esse sim. E até hoje, assim, tanto que... Porra, né? 3DS, os caras falaram, vai ter remake do Ocarina. Todas as calças caíram. Todas. Todo mundo ficou de quatro passando a vaselina esperando. Por mais que o pessoal reclama que é remake, todo mundo quer dar uma... Quem perdeu que nem eu, quem sabe um dia terei um, quero dar uma rejogada e com coisas novas, porque não... Ah, vai ter coisa nova, certo? Vai. Cara, sabe uma coisa que tem, tipo, na série... Falando rapidinho aqui. Tem na série Castlevania, que eu acho foda, eu acho muito divertido. Tá, é um minigame muito legal, que aumenta muito o replay. É o modo Boss Rush. E vai ter isso no Zelda. Tipo, uma das melhores coisas que eu achava no Ocarina era enfrentar os chefes. Muito bala. Cara, legal. Isso é foda. Isso tem no Majora depois. Como você vive num loop de tempo, você pode enfrentar os chefes. Sim. Isso é eu acho isso muito foda, assim, enfrentar os chefes. Muito, muito maneiro. Ele é citado praticamente em toda e qualquer lista de melhores jogos já feitos. É, nota perfeita na Famitsu, um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros jogos a ter 40, né? Ed, chata do caralho, deu a nota máxima pra 10. Que é isso. Toma. Porque não tinha, cara. Porque eu lembro a primeira vez que eu joguei, quando chegou na locadora aqui em Barbosa. Sim. Eu já ouvia falar, imagina, o hype era gigante. Não tinha como não ser. Era capa de todas as revistas. Era 3 revistas seguidas com a mesma capa do Zelda, que nessa época acontecia isso aí mesmo, vocês lembram? Meu Deus. E aí, eu já tinha um hype gigante. E um jogo, quando tem um hype gigante, jogar e ele não atender o que tu quer, é dificílimo. E o Zelda, o Ocarina, é isso aí, sabe? Sim. Tu joga uma hora, tu tá maravilhado com o jogo. Tu não tem, sabe, como não achar ele o melhor jogo. Cara, é tudo muito bonito, é tudo muito gigante. Todos os personagens são carismáticos. Todos. As crianças no meio lá da tua vilazinha, elas são carismáticas. Eu curto, sabe? Aquele ninja, aquele cara meio ninja, sabe? Shake. É. Sim, sabe que jogo eu lembro de Zelda quando eu jogo? Okami. Me lembra do lobo no Twilight? É, aqui o estilo de jogo, né? Todo mundo comenta que o Okami ele fez muito parecido com o esquema do Zelda. Vocês dizem assim, que é esquema de floresta e tal. É, o esquema de você explorar e vencer um chefe, conseguir uma nova. Um novo o Okami é muito. Eu quase virei o Okami. Eu também. Joguei muito, mais de 40 horas, mas não. É muito extenso. Tá é muito comprido o jogo. E ele é muito Zelda, assim. Ele é muito Ocarina of Time, porque tu anda. Tu anda, volta e tem que ir lá na vila, depois tu vai fazer outro esquema. Lembra muito Zelda. Tu vai pro lado do Japão, tu vai pras Ilhas do Sul, depois tu vai pro Japão. É, mas o Chan do Okami é aquele visual lindo, de pintura e tal. Nossa, então, lindo. É o que o pessoal fala, que o Okami é Zelda com artes, né? Sim. É. Mas um adendo que eu quero fazer é que a grande, assim, o grande Chan também da... O charme do Ocarina também é conforme, igual todos os outros Zeldas, é a jogabilidade diferenciada, porque nesse, você tem o esquema de voltar no tempo, né? Depois que você tem lá o Link adulto, né? Link criança, você pode ficar voltando no tempo pra fazer os puzzles, pegar um item aqui e usar quando é adulto. Sim. Nossa, tem um esquema muito da hora. Tem também o esquema de você usar a ocarina pra se teletransportar pra outro lugar. Caraca, muito foda. Dá pra tocar música de verdade na ocarina. Um game de que a jogabilidade é o mais importante, né? Sim. É, você sempre vai ver, em qualquer jogo da série Zelda, você vai ver um equipamento novo que você consegue te dar novas opções pra explorar o mundo que você já tava antes. Isso sempre vai ter, e no Ocarina isso é muito marcante também. Mas eu acho que não tem como não comentar a trilha sonora de Ocarina of Time. Sim, cara, demais. Cara, só as musiquinhas que você toca no Ocarina, que é tipo 10 segundos, você adora, assim. Sim. E dá pra tocar músicas de verdade no Ocarina. É, eu lembro que saiu... Saiu uma, ou era uma Super Game Power. Ação Games. Eu tinha uma Gamers Book com uma lista gigantesca de musiquinhas pra você tocar no Zelda. Eu tinha uma Ação Games que tinha várias. Uma clássica que eu me mijava de rir. Meu, como assim? Tinha música do tema do Man in Black. Eu lembro que tinha. Quem vai querer tocar o tema do Man in Black? Eu lembro que tinha do New York. Sim, Frank Sinatra. Do Missão Impossível. Eu tocava a musiquinha do Simpsons. Eu tocava também. Eu tocava do Tira da Pesada também. Também. Agora no cast eu quero estar ouvindo a musiquinha de Hyrule Field, que é maravilhosa. Ah, uma coisa legal de comentar é que o Ocarina of Time ele não tem o tema clássico do Zelda, né, que chama Overworld lá. É, mas ele tem quer dizer, eu não sei dizer também se é a primeira vez que tem essa música, mas depois desse ficou, assim, caracterizado, que é o Zelda's Lullaby, né? Sim, aí nesse que tem a real música do Zelda, que é a música da Zelda. Sim, é o Zelda's Lullaby. Isso, mas o Overworld, que é o tema que repete em praticamente todos os jogos, não tem nesse. Eu lembro de uma passagem muito clássica que, bah, me marcou muito, assim, porque eu jogava, né, Super NES e tal, era todo aquele 16-bit, então a tua imersão ficava por conta da tua imaginação, né? Hoje os jogos dão muita imersão conforme o som, o gráfico e tal. Naquela época tu tinha que te imaginar lá. E aquela parte que... Bah, eu não lembro o nome da guria, como é que é aquela melhor amiga dela, do Link, na Vila Cocori? Séria. Sária. A Sária. Isso. Qual Sária? Qual Sária? Sária. Sária. Que ela tá lá assim, tu tá caminhando num lugar assim, numa ponta, e tu escuta um assobio, alguém cantando lá no fundo. E tu vai chegando mais perto e vai vindo e vai vindo. E a música ficando mais alta, claro. E a música ficando mais alta e tu fala com ela e ela te ensina a tocar música. É. Sim, é essa hora que tem a Lost Woods no Ocarina, né? É. Você entra em Lost Woods e você consegue só chegar no fim seguindo o som da música dela. Isso é muito foda. Tem uma jogabilidade muito foda de você chegar próximo de uma passagem e o som aumentar e diminuir pra você conseguir achar o caminho certo. É, a inclusão da Epona, a inclusão das músicas do Ocarina, da viagem no tempo, e também de uma coisa que o Zelda, o Ocarina revolucionou também, que é o Z-Target, né, que até então nenhum jogo tinha, que é você travar a mira no inimigo. Então você, amigo Leite com Pera, você está aí, está jogando seu Xbox, pô, esse jogo... e segurando o Target aí pra mirar, né, pra desviar de um lado do outro. Começou no Zelda, você está rindo do cara, olha esse cara orelhudo de verde, como assim, meu jogo é tudo cinza, eu amo ele. Tomando Fanta, ele gosta de tomar Fanta. Começou no Zelda, geração Leite Copeiro. Toma essa. Pô, esse jogo é muito foda mesmo, tá bom? É meu clássico. Esse jogo é sensacional. Não, isso aí eu também ia falar agora. Eu também ia falar agora. Da Epona? A entrada. Cara, tu nunca jogou. Imagina, tu jogou Mario 64 e sei lá, Blast Corps. Cagou, sim. E aí tu já achou tri, né? E tu conheceu um jogo de play e tal. E tu vê a entrada do Zelda, tipo, é a primeira experiência. Pra mim foi a primeira experiência cinematográfica num jogo que eu tive. Verdade, cara. Cara, aquilo existe, aquilo é um filme, aquilo é, tem todo... Sabe, tu vê aquele mato, aquele cavalo e aquele cara, tu imagina a história que tem por trás, assim. Mas tu não precisa me ver mais nada, assim. Deus, e a musiquinha, assim. Primeira inveja de verdade de ter o 64. Super... Inclusive, eu confesso que eu joguei antes o Ocarina of Time no Super Mario 64. Sim. Inclusive, eu também. Inclusive, a entrada do Twilight Princess é muito semelhante, sabe? Cara, muito foda. Eu acho o Twilight Princess muito foda também por isso. O Zelda, cara, o Ocarina of Time, foi meu primeiro jogo da série Zelda e do Nintendo 64, porque eu ganhei o Nintendo 64 e ganhei com o Zelda. Eu tenho até hoje a caixinha aqui. É. E, bah, o Zelda mudou. Eu, pra mim, isso aí, o Ocarina, ele mudou tudo. Tanto que o que eu tinha em casa era um 64 emprestado do Matias. Não era do Matias. Do Matias. Tu pegou e tu alugava a fita só pra jogar. Sim. E aí eu peguei, assim, eu aluguei o Zelda, fiquei uns 2 meses, eu acho, com o jogo, assim. E eu tanto que o Piá queria o videogame de volta, o Matias queria o videogame de volta, e eu fui matar o Ganon na casa dele. Caraca. Tá, eu te devolvo, mas deixa eu ir acabar o jogo. Ele, tá bom, cara, eu vou ver o final do jogo também. E eu tinha pego tudo de tudo. Ah, inclusive, na época, hoje já tem, com certeza, tem cenas mais emocionantes, mas na época a transformação do Ganondorf no Ganon é desse cagar nas calças. Caraca, assim, muito foda. O final é muito. O castelo desmancha, assim, o Ganon começa a estourar a luz de dentro pra fora. Putz, é sensacional. É, tipo, você pensa, ah, beleza, derrotei ele, né? Agora, matei. De repente, tudo começa a desmoronar e você tem 6 minutos pra, tipo, fugir com a Zelda. E agora, fudeu! Eu lembro, assim, eu lembro claramente, assim, a cena, assim, eu jogando no quarto do meu amigo, matando o Ganon, e essa cena épica rolando, assim, nós dois de boca aberta, assim, eu, vai, sabe, o cara torcendo do lado, sabe, matando, assim, e aí eu acabei o jogo. A gente viu tudo até o final, assim, e tocou a música do Espantalho que eu fiz. E é legal, tipo, você chega lá no... O castelo desmorona e tal, aí você pensa, porra, acabou, né? Vai subir crédito agora. Se você beijar alguma coisa, de repente, pá! Ganon na cara de vocês. Muito foda. Se for ficar entrando nas profundidades do Ocarina, dá pra ficar aqui até amanhã. Sim, verdade. Dá pra fazer um cast só do Ocarina, com certeza. Dá pra fazer um cast só de Ocarina. Sim, muito fácil, muito fácil. Vamos citar as coisas inéditas que ele incluiu, assim, tanto no mundo dos videogames quanto tudo. Tudo que você viu no videogame hoje é culpa do Ocarina. Verdade. Tá? Tem o Z-Target, tem a música, tem viagem no tempo, tem teletransporte, tem cavalgar num mundo. Nossa, foda. Eu tenho fato que foi o primeiro jogo, primeira capinha de jogo que eu vi, atenção, Sony, Leite com Pera e Microsoft, o primeiro jogo que eu vi é o selinho Only for Nintendo 64. Ah, isso é muito foda. Toma isso, tomei uma facada. É verdade, porque todos os outros tinham só o símbolo 64, esse não. Sim, esse tinha a etiquetinha dobrada escrito Only for. Only for. Abri a caixinha, era uma facada no coração. Não era nintendista. Hoje você lê esse símbolo, você lê assim, né? Orgulho de ser só 64. Olha ali, ó. Comprar videogame pra jogar. Enfim, eu gosto de citar do Carina também o carisma, charisma gigante dos outros personagens. Tipo, sim, o Vale dos Horas lá, né? O Lago dos Horas, que é muito a fuder. Todos os personagens que estão lá. Aquela água. Aquelas mulheres peixe lá. Areias. Sim. Princesa Ruta, Minadona. Isso. Né? Cara, subindo aquela água e tal. Todos os personagens, eles têm uma importância, cara. E é muito foda, o Rei dos Goros também. Isso que eu ia falar, os Goros, os gordinhos simpáticos, né, do Zelda lá, trifelizes, eles são muito felizes. Bicho enorme, mas eles são todos bobões. E só dormem. Fat duo. É muito feliz lá, né, nos Goros. Eu lembro dos Zoras, era mais ou menos, assim. Mas nos Goros era um lugar muito feliz de se estar. Eu lembro. Sim. Tanto tem outros lugares, um que eu sempre cito pros piás aqui, que acho que eles nem sabiam direito. A Vila Cacarico, não? Do Vale Gerudo, né? Gerudo Village. Isso. Eu não lembro. Gerudo Vale. Gerudo Vale. Eu sempre falei Gerudo, mas... Gerudo Vale e Gerudo Fortress. Aí que lá eu sempre cito pros caras que só tinha mulher e only o único... Woman. Nascia um homem a cada 100 anos, é isso, né? Isso. Que daí é o Ganon. Isso. E aí os caras, não, mas nada a ver. Eu lembro que eu ia lá, só tinha homem. Eu disse, meu, tu não jogou? Não. Só não jogou, porque só tem mulher. Só tem mulher, mas tipo, tem os carpinteiros que você salva. É, mas eles estão na entrada do vilarejo. Porque na verdade no vilarejo você não pode entrar. É só mulher quebra tudo. Todas as mulheres fodas do jogo. Julie gostaria de estar lá, uma balada. Que loucura. Só ruiva. É, tanto tem uma parte do jogo em que você precisa pegar um item nesse vilarejo e você tem que fazer tudo no modo stealth, sim, porque se elas te verem, elas vão pra fora. Aí só depois que você vence a líder delas, que ela te dá uma autorização pra andar no vilarejo sem ser expulso de lá. E é muito legal que, tipo, mesmo quando se você tiver a autorização, todas as mulheres ainda te desprezam, cara. É, elas ficam te olhando feio e acompanhando com... Como é na vida real, né? É verdade, na vida real. Sinto muito, mas é, né? Tu tá lá, tu chega todo querido. Ah, aqui, ó. Isso aqui caiu no chão. Ela te olha com uma cara de... Quem é tu, na verdade? E, Julie, como eu comentei antes, né? Isso aí eu já posso falar do Wind Waker também, que é o Shake, que na verdade é a Zelda, né? Tipo, esses disfarces da Zelda que tem no Wind Waker, aquele pirata maluco lá também. Eu acho, tipo, Zelda se disfarça. A Zelda é foda, sabe? Eu acho. A Zelda é foda, meu. Zelda é foda. Não tem disfarce da Zelda. Não, no Ocarina ela se disfarça de Shake. No Ocarina ela é o Shake. Mas no Wind Waker não, é outra pessoa. Não é a reencarnação dela, não é ela disfarçada. Ah, tá. Então eu confundi, enfim. Mas é, entre aspas, é a Zelda, né? Sim, pra ser a Zelda. Mas sim, o Link também não é o Link, se tu vai ver, né? Isso, também não é o Link, não é, é uma reencarnação. Exatamente. É assim, é o mesmo personagem, o mesmo nome, mas não é o original, é uma reencarnação. Não, na verdade não é o mesmo nome, porque o nome tu dá, né? Eu tenho essa visão dela, assim, né? Também... Que ele é ele é tu, no caso, assim, que ele não é o Link, né? No caso do Wind Waker, você só descobre que é a Zelda mais pra frente, você descobre que ela é a reencarnação da Zelda. Comentado isso. A princesa jogo. Zelda do Ocarina. Bom, isso, mas durante o jogo ela tem outro nome, né? É Tetra, também, né? É Tetra, verdade. Como citei já antes, a criação do mundo... Pra mim também foi a primeira vez que teve e por muito tempo foi o único, assim. Até depois do Shadow of Colossus e outros jogos que tem um amiguinho junto. Esse parte de ter um bicho de estimação junto contigo, que é a Ipona. Ah, mas... Pra mim foi o primeiro jogo que tinha... Que carisma, velho! Carisma, porque eu jogava, por exemplo, aquele Shadow Dancer, né? Vocês lembram aquele jogo de ninja, de mega? Lembro. Sim. Que tu tinha um cachorro, só que o cachorro tipo, era um golpe teu, não tinha toda... Sim, ele só ia junto, tipo, ao teu lado. Que nem o Crash a máscara. É. Era uma coisa que vinha junto. A Ipona, não. Tipo, tu queria cuidar da Ipona, sabe? Às vezes tu deixava ela num lugar pra tu entrar em outro, tu ficava meio mal, assim, vou deixar ela aí de fora. Querida, cara, Ipona. Eu sentia isso, querida cara. Ipona, vou deixar ela aqui. E a Ipona tinha que ser conquistada, cara. Não era fácil, não, mano. Tinha que fazer um esquema quando é criança e depois fazer um outro esquema, vencer a corrida quando você tá adulto. E é foda, porque não é fácil, não. Então você pega meio que um carinho por ela, né? Exatamente. E até por conseguir ela, mas tu pega um carinho diferente, né? Não é um carinho tipo, eu consegui uma espada. Uhum. Tem uma espada melhor pra comer. Não, tipo, é Ipona, tu não quer se desfazer dela. É teu bichinho, sabe? É tipo, e detalhe, tipo, ela é assim, né? Ela te acompanha e tal. E você faz muita coisa com ela, que nem aquela parte que você tem que pular na ponte de Gerudo. Isso. Tem minigames com a Ipona? Tem coisas que tu só faz com tem ela. Tem a corrida. Tipo... tem essa corrida que você precisa ganhar pra poder usar ela, né? Pro cara usar ela. É, e tem, você pode caçar os fantasmas por Hyrule também. É, e tem o minigame da flecha também, o último. Ah, é verdade. De expansão de Arco e Flecha é com a Epona sem fazer nada, né? E uma coisa que nós não falamos do dia e noite. É verdade, cara, a transição de dia e noite. Nós não falamos disso. E isso aí. Muito foda, muito fluida e que, nossa, ficamos sensacional no jogo, cara. E detalhe, né? Não era tipo, você tá ouvindo aí, nunca jogou e falou, ah, tá, só transaram um dia pra noite. Mas quando você, tipo, muda pra noite e você tá em Hyrule, se você não andar no caminho certo, aparecem monstros. Zumbis. Tem várias diferenças de dia pra noite, né? E você, geração 8-bits aí, tá achando que a mudança de dia pra noite é só botar um frame azul transparente por cima? Não, negativo. Não. O sol nascia e... Exatamente. O sol se movimentava pelo céu. Exatamente. No início da manhã, tu pegava os raios de sol na tua cara, andando com a Epona, sabe? Sim, isso aí também. E as galinhas cantavam pela manhã. O primeiro jogo que cara, eu vi esse jogo aí, tipo, o raio de sol atrapalhar no jogo. Sabe? Sim. Tava lá que virava. Isso aí era uma coisa que me acontecia. GTA assim, e Gran Turismo M Cry. M Cry. E do dia e da noite, sem falar que dá. Do campo, né? Ah, o uivo. Sim, tinha o uivo e desceu. O uivo do Chapolin. Lanzonete vai fazer o adendo. Uma das coisas que eu mais me emocionei no Legend of Zelda, que vocês estão comentando agora, esses efeitos sonoros, tem a real sensação que tu tá numa floresta, que tu tá numa fazenda. Sim. Cara, é muito... É verdade. Por que Dolby Surround 5.1? Cara, era muito bom o efeito sonoro. Tô gaguejando. É bom demais. Isso é graças à Nintendo, que investiu desde a época do Super Nintendo no Surround, né? Uma coisa também que a gente precisa comentar, que eu pelo menos preciso comentar, porque eu achava muito, muito foda. O jogo, ele é em third person, né? Em terceira pessoa. Mas tinha a opção de colocar em primeira pessoa também, quando você usava lá o arco e flecha. Ah, isso sim, né? Ah, foda! Muito foda isso. Que dava uma imersão total diferente, né? Tava falando antes, né? Às vezes você precisava olhar para um local para ver se você conseguia acessar aquela área, você botava em primeira pessoa. E dava uma analisada no local e tal. Cara, foda. Mano, esse jogo é só coisa boa, mano. Sem condições. E isso graças à Nintendo, que sempre investiu nesse Surround, que tinha desde o Super Nintendo. Quem não lembra do Fatal Fury Special, que tinha o Surround? Star Ocean 1! E aí esse Surround, ele, apesar de ter uma TV, qualquer TV normal, né, contanto que não seja mono, ficava bom, né? Ficava um som que era ao redor, né. Também, por exemplo, tu tava lá no Rancho Long Long, tinha barulho das galinhas, das vacas. Sim, era uma fazenda, então. Um fundo de fazenda. E aí tu virava pro lado e ficava mais alto, cacarico, porque tinha uma galinha aí. Cacarico. Só deixa eu citar aqui, isso é muito importante, e a foder o jogo de pesca. Sim. Pá! Sim. Cara, eu até falei no início do cast aí. É muito a fuder o jogo de pesca. Eu passava horas jogando. Pesca e companhia! Domingo de manhã, né? E ainda quando tu tinha o Rumble Pack. Tinha o Rumble Pack, ele parecia que tu tava pescando mesmo, porque tu sentia o peixe puxar. E quando ele era muito pesado, ele tremia um monte e tu. Era. E o controle do 64 ainda tem toda a ideia ali, né? Esse peixe é bom, hein? Sim, e fala a atenção que era quando o peixe pegava isso, que você ficava lá, né? Tentando controlar e puxar junto. Né? E puxava de um lado, puxava do outro, aí às vezes... Bah, eu mexi o controle junto. Vem, desgraçado! Sim. o Molinete era o análogo do 64? Se era... Do Ocarina, né? A gente, não adianta a gente ficar falando muito, que duraria dias aqui. Sim, todo mundo sabe. Sim. Todo mundo que jogou, quem não jogou, vai criar vergonha na cara. Vamos fazer o seguinte: se a demanda dos fãs for grande, vamos fazer um cast dedicado ao Ocarina of Time. Só eles. Porque é o seguinte: vai faltar muita coisa pra gente falar. Eu vou criar vergonha na cara, vou jogar, vou virar esse jogo. E quero estar pronto pra esse dia. Então, seguindo o esquema, né? Tem todo esse lance de derrotar o Ganon, aí de ficar preso e tal, que acaba vertendo em outras épocas, em outras vertentes do tempo, né? Em outros afluentes aí do tempo. Isso, aí divide, como tu falou, divide a linha do tempo adulto e a linha do tempo criança. Isso. Aí a gente vai, no caso, continuar aqui com a linha do tempo criança, depois a gente fala da linha do tempo adulta. Isso. Então, continuando, depois que a Zelda volta lá no tempo e tal, e o Ganon tá lá selado, nada aconteceu com o Hyrule, né? Só a Zelda e o Link sabem o que aconteceu. Se passa um tempinho, aí o Link, ele sai por Hyrule, pra... passeando na floresta. Tá passeando e tal, se passou um tempinho depois, a Zelda deu de presente a Ocarina do Tempo pra ele, então ele sai viajando por Hyrule com a Epona e a Ocarina do Tempo. E aí começa o Majora's Mask, que é o próximo da cronologia que a gente vai falar. Isso. Que ele incorporou um negócio que tinha, que era... usava pouco, mas era divertido no Ocarina, que eram as máscaras, né? Muito a fuder, que cara. Tu comprava as máscaras e tu usava pra certas coisas, certos eventinhos, né? Certos. O Major, ele é um pouco. Ele sofre de um pouco de preconceito da galera, porque não teve umas vendas tão boas. Apesar de que a crítica dele foi legal, mas ele não caiu no gosto da galera. Mas ele é um jogo sensacional. Ele pegou tudo que tinha no Ocarina de mecânica interessante, ele aprimorou. Exatamente. E deixou gráficos mais bonitos, jogabilidade mais interessante. Cara, Link, ele é muito bom. O Link, ele faz mais coisas, ele é mais articulado. Você percebe que o carisma dele até aumentou. Apesar dele não falar, você percebe que o carisma dele mudou. É. E, tipo, ele faz novas coisas e tal. A jogabilidade é totalmente diferente agora por causa das máscaras. Mas, além das máscaras, você também tem a transição do tempo, né? Que você volta aos dias. Três dias. Peraí. Entrando nesse assunto. Não é esse jogo que a lua cai? Sim, é o jogo da lua. Isso. Quando você tá passeando pela floresta lá com a Epona e sua Ocarina, e você é atacado pelo Skull Kid. São crianças levadas que vivem na floresta. Não sei qual é a Epona? Ele pega a Epona, a Ocarina e foge do Link. E o Link é meio que arrastado, assim, por ele, mas depois ele cai. Aí o que acontece? Link, perseguindo ele, acaba caindo num buraco e vai parar numa dimensão que é paralela. Paralela a Hyrule. A partir daí tem milhões de teorias pra explicar essa dimensão. Algumas pessoas acham que ele bateu a cabeça e tá viajando, sonhando. Que foi tudo um delírio dele. Acontece um troço que é igual da Alice no País das Maravilhas. Ele cai num buraco, fica caindo, isso, e ele acorda, tá lá. Só que ele faz um adendo. Eu garanto que Julie deve ter sentido o desespero, como todo fã, quando a Epona foi sequestrada. Com certeza. O Link fica muito puto, sabe? Nossa, logo no começo você vê aquele cara fugindo com a sua égua. Eu fiquei, caralho, você filho da puta, volta aqui. Cara, fiquei muito com raiva, assim. Pocotó. Como é que aí é o nome dessa dimensão aí, Túlio? Oi. Outra dimensão. Não, mas não gosto. Então, você chega em Termina, né? Isso, uma Termina. Cidade... Termina. Que? Chrono Cross Vila? Meu Deus, processo. Que minha vila do Chrono Cross está fazendo aí? Coincidência no mesmo nome? Termina. É Termina também. Meu Deus. Só não sei quem saiu antes, mas prossiga. Exato. Aí, lá em Termina, você acorda como um Deku, que é uma das explosões de cabeça desse jogo. Você pode se transformar nas raças que tinha no Ocarina. No Ocarina você jogava e ficava imaginando, cara, como será que é jogar com o Goron? Como será que é jogar com o Zora? E aí, tá, Majora. Toma, na cara, joga com eles aí. Né? Seu Palermo. Enfim, quando você chega lá em Termina, você vê que a lua está caindo. Uhum. Está com o narizinho já quase. A lua é bizarra. Eu tinha muito medo daquela lua. Final 7 Phoenix. Exato. Pior. Mas aí, no caso, você acorda como Deku, porque o Skull Kid meio que amaldiçoou o Link, né? É culpa do Skull Kid essa transição aí. É legal informar que nesse momento, quando o Skull Kid aparece pra você e rouba essas coisas e tal, ele já tá vestindo a Majora's Mask, que é a que dá o título do jogo, né? É. Que é a e aí ele se transforma em Deku, você fica aprisionado com Deku, e aí você encontra um colecionador de Masters, que é o único personagem, além do Link, que é o mesmo do Ocarina, esse colecionador de máscara. Aí fica outra dúvida, se ele viaja entre as dimensões, ou se ele é responsável, tem alguma ligação com esse mundo ser diferente e tal. Ah, só um adendo, no caso, o pessoal não ficar tão perdido, depois quando coloca aí na edição, no caso, o Link, ele sai por Hyrule com a Ocarina e a Epona, pra procurar a Navi, que era a fadinha que ajudou ele no Ocarina. Porque depois, sim, que acaba tudo, ela vai embora. E o Link vai atrás dela. Daí, né, partindo dessa sua chegada como Deku, você encontra esse colecionador de máscaras. Sim. E ele fala pra você, ele é macabro pra caramba. Você lembra quando ele faz aquela cara de... psicopata, ele é psicopata. Cara, eu tenho muito medo dele. É muito dark esse jogo, né? É muito dark o jogo. É, o jogo inteiro, né? É todo mundo. É bem dark. É. E aí ele faz um acordo com você, né? Ele te destransforma de Deku pra humano de novo, pra Hylian de novo. É, com a condição de que você vai recuperar a Majora's Mask pra ele, né? Isso. E de quebra ajudar, né? Porque é culpa da Majora's Mask que a Lua tá chegando na Terra. É, aí você fica preso nesses 3 dias, que é o tempo que você tem até a Lua bater na torre. A Lua chegar na Terra. E aí você fica nesse loop eterno. Você joga durante esses 3 dias, quando chega no final, você tem que tocar uma música pra voltar no tempo. Pra que você volte no tempo. Até o começo do primeiro dia de novo. Mas na verdade, assim, dá pra virar o jogo em 3 dias só que é muito foda, saca? Não dá. Não dá? Não dá, porque tem coisa que... Só pra pegar a Ocarina, você precisa que passe os 3 dias pra você encontrar... Porque no final do terceiro dia, a torre do relógio abre. Uhum. Aí você consegue ir até o topo da torre e lá você encontra o Skull Kid. Aí, quando ele tá lá com a Majora e tal, você... usa a bolha que o Deku consegue atirar da boca, gospe nele e ele derruba a Ocarina. Aí você pega a Ocarina e aprende a música pra voltar no tempo. Sim. Então pelo menos uma vez você vai precisar... E até o fim do terceiro dia. E até o final do terceiro dia. Mas mesmo sem considerar essa ainda até o final do terceiro dia, não tem como fazer nos 3 dias. Não tem, cara. Tipo, tem coisa que você tem que ir até o fim do primeiro dia pra fazer, você consegue o item, volta de novo, e só com esse item você consegue avançar no jogo. Exato. Ou então tem, tipo, os templos que você só, tipo, tem que começar no comecinho do primeiro dia, e às vezes você só consegue terminar no finzinho do terceiro dia, porque o templo é muito tenso. Mesmo se você fizer um speedrun absurdo, não dá. Tem templos que você não fecha com menos de 2 dias de jogo. 2 dias de dentro do jogo. É. E ele é um dos games mais macabros que eu já joguei. Ele tem muitas... uma trilha sonora muito densa, muito pesada. É de longe um dos meus games favoritos do Zelda, apesar da galera não curtir muito. Eu pessoalmente, eu acho ele meu segundo Zelda favorito. O primeiro, no caso, seria o Twilight, que eu amei o Twilight. O segundo eu considero Majora's. Eu acho Majora's maravilhoso. Assim, o Majora's é maravilhoso. O Até Ocarina, ele revolucionou. Mas o Majora's, ele pegou tudo que o Ocarina trouxe, melhorou e ainda adicionou. Uma coisa que eu acho sensacional no Majora's Mask é como durante esses 3 dias, o mundo inteiro funciona sem você, cara. Sim. Tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, todas sincronizadas, e elas se repetem todos os 3 dias, não importa quantas vezes você volte no tempo. Dia da marmota, né? O feitiço do tempo. É um loop eterno, cara. Muito foda, muito foda. E às vezes, tipo, o jogo tem aquele sistema de máscaras. Você pega, acho que é 24 máscaras, né, no total? Isso, 24. 24 máscaras. E aí, se você tem um esquema que você pode pegar todas. Se você conseguir todas, inclusive, você ganha uma máscara especial que vai ajudar você muito na batalha final, mas você pode, se você quiser, ir sem as 24 máscaras. É do máscara. É tipo assim, se você for com a máscara do Super Guerreiro pra lutar contra a Majora, é ridiculamente fácil. É muito fácil. Agora, se você for sem ela, é muito difícil. Sim. É tipo, você tem, muito grande. Dá pra você derrotar o Skull Kid ou Majora's Mask, no caso, mas é muito difícil. Muito. Eu gosto de lutar sem, mas só pelo desafio mesmo, porque eu já joguei muitas vezes, né? Aí você pega e detalhe, né? O Fierce Link é muito apelão. Muito. Ele é muito apelão. Ele é o guerreiro mesmo. E também tem uma coisa que eu ia falar da... Eu lembro que foi assustador na época, né? Tanto que, claro, sempre tinha aquelas revistas idiota que botava assim que os pais estavam preocupados, porque a transformação do Link, quando ele usava certas máscaras, né? Tipo a do Zoro e a dos Goron. Tipo, o bicho, o cara gritava pra caralho. Sim, né? Era desesperador, assim. Era tipo, desesperador, assim. Era tipo máscara. É? Não, era pior que o máscara. Assim. Tava doendo, assim, os ossos estavam realocando, saca? Tipo, que a máscara, ela vai entrando nele, ele vai se transformando e, tipo, vai mostrando a transformação dele. E ele grita. Sim. Ele não tá só transformando, ele tá transformando e gritando porque dói. É, você consegue cada uma das máscaras de transformação de uma pessoa, né? Essa pessoa, ela... Essa Eu sou entre aspas, porque são raças diferentes. São espíritos, né, que dão... É, quando sim, eles isso. deixam o plano real, né, quando eles uhum. morrem, que eles se transformam em máscara pra te ajudar. Isso. Tanto que quando você tá vestindo a máscara e você conversa com uma outra pessoa, ela te chama pelo nome... É verdade, verdade. E é isso, tipo, mostra que é uma coisa meio trágica, assim, você vê como é por mais que eles estejam te ajudando... O Link e eles ficaram tristes com essa situação de o cara precisar morrer pra você poder se transformar e ajudar. E dá dó, cara, que tipo, você tá ali envolvido com a história, por exemplo, a dos Gorons, né? Que tem o bebê e o avô lá. Você tá envolvido com aquela história e tal, que a criança não consegue, a criança Goron não consegue parar de chorar e tal. E aí você tem que aprender uma música pra criança se acalmar, aí ela dorme, e aí você vai lá falar com o ancião, aí o ancião, ele morre, né? Ele morre. É, o ancião tá morto já. Ele tá morto. Não, tem o ancião e tem o espírito, né? Que é o pai da criança, não é? É, tem assim, tem o tiozinho lá, o ancião, que ele tá caduco já. É. Que é muito tá engraçado congelado. Aquele Goro, muito engraçado. É, ele tá congelado numa pedra, aí você vai lá descongelar ele e ele vai te ensinar uma música pra fazer o neném dormir. Só que ele não lembra a música, ele só lembra o pé. Da hora. Aí você tem que tocar metade da música pra criança pra ela lembrar o resto. E falando já da música, também tem esse esquema que quando tu troca de raça, né, de espírito, tu toca instrumentos diferentes. Quando tu é o Gê, é o Karina, cara, né? Muito legal. Quando tu é o Goron, é uns bongos. E quando tu é os Zoros, é uma guitarra, né? É, um Deku são aquelas... É um trompete. É, isso. E eu lembro do clássico, a promoção da Nintendo World, clássica, que ia dar de presente uma guitarra feita pela Jackson, né? Guitarras Jackson. Sim. Que era igual da guitarra dos Zorros. Olha! Caraca, que olhava, foda! Eu olhava pro lado e dizia, meu Deus, eu quero ganhar isso aí. Só que tinha que ter o jogo, tinha que não sei o que. Era umas coisas loucas, assim, era bem difícil. Promoções da Nintendo. É. Ah, eu falando tempo assim... Eu só falar que, no caso, vocês falando aí de merchandising, eu lembro, inclusive vocês aí, Geração Leite com Pera, prestem atenção. Foi a primeira vez que eu vi na televisão a propaganda de um jogo. Foi do Majora's. Sério? Televisão aberta, sim. Pra mim, primeiro foi do Saturno. Não, eu vi esse do Majora's. E aí, derrotando o Skull Kid, acontece o quê no final? É, depois que você passa os 3 dias, na verdade, você passa os 3 dias acordando os gigantes, né? Isso, tem os gigantes, que é muito engraçado. Cara, é foda essa história dos gigantes. Aqueles 4 gigantes. Essa história é bem triste. Aliás, a maioria das histórias no Majora são bem tristes. Bem triste. E depois que você acorda os gigantes, eles te ajudam a segurar a lua. Segurar a lua. Pra você poder enfrentar o Skull Kid na batalha final. Foda isso. Segurar a lua! E aí, nessa batalha final, você descobre que, na verdade, a Majora, ela treinou a energia vital do Skull Kid, porque ela não tem força sozinha, né? E ela tava só controlando o Skull Kid, então o Skull Kid não tinha culpa nenhuma dos acontecimentos. Na verdade, ele tava sendo manipulado, porque ele roubou a Majora do coisa só porque ele achou ela bonita. É, não, ele é uma criança travessa da floresta. Ele é travessa. É, ele como se fosse um saci, exatamente. Só que ele tem as duas pernas, no caso. É. Ele roubou o vendedor de máscaras, estava dormindo no meio da floresta, ele foi lá e roubou a máscara, simplesmente. E aí você vai pra luta final na lua, né? Que a Majora transporta pra lá e você te teletransporta também. E você vai na batalha final pra lutar contra ela. Aí tem um mini dungeon, se você pegou todas as 24 máscaras, pra você conseguir a última. Se você que é difícil pra caralho. Bem difícil, bem difícil. Tem que usar muito bem todas as habilidades de todas as raças. E é treta pra caramba. Você tem que rolar um esforço legal. E aí depois você vai lutar contra a Majora. E depois que você luta, a lua volta ao normal, né? A Majora perde seu poder, você devolve a Majora pro vendedor. E o Link volta pra Hyrule, pelo mesmo lugar que ele veio. É, tipo, ele acorda, a Epona tá, tipo, do lado dele, assim, Wonderland, perguntando, o que você tem, né, seu louco? Você tá aí dormindo aí. Wonderland. Que é total Alice, né? Que reforça a teoria de que ele bateu a cabeça e tá sonhando. É, então, a Ocarina tá do outro lado e ele, tipo, olha assim, tipo, tô de volta, né? Então Aí não se sabe se foi o Skull Kid que levou ele de volta, porque até rola um videozinho no final do jogo onde você faz as pazes com o Skull Kid, brincam juntos e tal. E aí não sabe se o Skull Kid levou você de volta ou se ele tava viajando na maionese mesmo. Isso fica, aí, fica um mistério. Isso aí, então. Fica todo aquele lance louco da Alice na ideia, né? Porque acorda e vai. E também tem o cara das máscaras, né? Que ele vai entre os dois, que é o coelho. Ó, sim, veja. particularmente gosto muito dessa teoria da Alice, mas eu gosto de interpretar o jogo nessa visão. É, eu gosto de interpretar como se fosse um lado paralelo de Hyrule, porque, cara, Termina é muito triste, tem muita história triste lá. Sim. Ah, eu sei. E você vê todos os personagens do Majora, só que com nomes diferentes e personalidades diferentes, mas eles estão todos lá. Né? É como se fosse um espelho de Hyrule, só que bem mais macabro. Bem mais triste. Por isso que talvez é outra coisa que reforça a ideia de que é um sonho do Link, porque ele ficou meio triste depois que a neve foi embora, e aí ele desmaia lá na floresta e acaba sonhando uma visão de Hyrule um pouco mais triste. É, pode ser também, verdade. Boa, gostei. É, Majora tem muitas teorias, né? Assim como o Zelda em geral tem bastante teoria. Sim. Mas o Majora em específico tem muita, porque ele é meio viajado mesmo. Mas ele é um jogo sensacional. Gasto, cara. Eu gasto. Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar. A galera costuma reclamar que ele é menor em mapas do que o Ocarina, mas eu acho que ele é tão vasto quanto. É porque, mas também, cara, você tem que ver também, né, a noção de tempo, né? Porque você tem 3 dias pra resolver tudo. Cara, é um jogo sensacional, é um dos meus favoritos. Ele e o Ocarina, eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu fechei os dois. Muito bom. E assim, vocês que gostam de RPG, que gostam de se envolver na história, que gostam de prestar atenção na história dos personagens, Majora's Mask é ideal, cara. É muito foda. Muito, muito foda. Todos os personagens têm um background muito vasto, cara. Sim. Muito, muito legal. E você se envolve mesmo, porque cada máscara. Acaba que tem uma história por trás dela, né? E muitas envolvem um personagem lá que você não viu. Outra teoria que rola nessa hora é que a... Eu não lembro, mas é um casal, cara, que você tem que ajudar nesse... Mas tem uma teoria que diz que ela é a visão do Link nesse mundo, sabe? Porque ela é toda aventureira e vai atrás de fazer um monte de coisa. E ela até te ajuda em algumas máscaras. Então, o Majora's também tem esse esquema que você até falaram das articulações, né, dos gráficos, que eram diferentes das feições, porque ele exigia ter o cartucho de expansão do 64, ele exigia Sim. ter, porque ele tinha os gráficos um pouquinho melhor, as coisas eram tudo, essas feições a mais, esses movimentos a mais, exigia o cartucho de expansão também, né. E também tem todo um lance do Majora's clássico, que eu sei, que é assim... O 64, como o Play tem todo aquele lance de tirar o CD, trocar e tal, o 64 ia ter esse esquema também, mas com o disquete, né, que era o 64DD. Como ia ocasionar? Tu ia pôr o 64DD, ia chegar a parte que ia dizer pra tu pôr o outro, tu ia tirar simplesmente aquilo lá, ia pôr o outro e deu. Uhum. Então ele tinha essa memória de 10 segundos do cartucho que tinha antes, do cartucho, ou no caso do 64DD também, pra pôr o próximo. Só que isso depois, né, no 64 eles não utilizaram e eles esqueceram, então essa memória ficou de um segundo só. Mas o Majora's, de início, pelo que eu leio, era pra ser uma expansão do Ocarina, sim. Tu ia ter o Ocarina, tu ia incluir o Ocarina, tu ia lá numa opção, tu ia tirar o Ocarina, ia vir um cartucho menor, mais barato. Acoplar em cima, né, não sei. Ia ser um cartucho rápido, bem mais barato a mais, que tu ia pegar, tirar do Ocarina, e tu ia pôr aquele lado e ele ia usar toda a engine do Ocarina, e tu ia jogar o Majora's. Bah. Era a ideia inicial do Majora's, era isso, né? Desde o início do Ocarina era pra ter o negócio assim. Ah, mas hoje eles utilizam aí nessa ideia de trocar disco. Xbox 360, um beijo. Então, o Majora's Mask, ele tem todo esse clima dark, não fez lá muito sucesso, ele é aclamado pelos Underground. Buzz, né? É overrated. Overrated esse jogo. De cópias, não vendeu muito bem, né? Principalmente porque o Ocarina vendeu mais de 7 milhões. Isso. Ele não chegou nem na metade. Mas ele foi muito. Ele é muito elogiado pela crítica. E todo mundo que se atreveu a jogar ele só tem elogios, porque é um jogo muito legal. Muito bom mesmo. E também tem. E todo o clima dark também. Também era meio no final do 64. Mesma Sim, coisa, né? Meio no final. Também. Sofreu do cartucho dourado. Ele tem uma cor diferente, esse cartucho aí. Não, o Majora's Mask tinha um cartucho com cor diferente, se não me engano, era dourado, preto, né? Preto, né? Era dourado. Era dourado. Sim, lembra? O Frajola tinha. Mas o Ocarina tinha uma versão dourada do cartucho também. Esse mas não era 100%, sim, uma versão especial. Aqui, ó. E o Majora, ele tinha duas versões, a versão normal, que vinha só a fita, e a versão que vinha a fita e o cartucho de expansão, e aí o adesivo que vinha na frente da fita, ele tinha aquele negócio 3D de você movimentar, sabe? Olha aí, que nem de um caso. Ui, 3DS, aí você mexia 3DS. Assim, dava um efeito do orgasmo. Era da hora essa versão. Aí, sabe o que, que eu tenho? Eu tenho uma compilação do GameCube que tem o Ocarina, o Majora, o Zelda 1 e o Zelda 2. E o demo do Wind Waker. É. Sensacional, sensacional. Muito foda essa versão. Então, gurizada, como o cast vai ficar grotescamente gigante. Então nós vamos acabar por aqui esta parte do cast sobre Zelda. Vamos fazer nossas considerações finais, né? A seguir a gente vai seguir na nossa cronologia que está aí embaixo. O melhor ainda está por vir. Isso, aqui tem o Twilight Princess, tem todos do GameCube, todos portáteis, né? Que vem depois. Twilight Princess, um beijo. É. Então, fiquem no aguardo que falaremos os próximos Zeldas. Acabamos aqui. Queremos agradecer ao Túlio pela participação, pelos adendos importantes. Pro para a nossa sempre participante Gigelda. Não é Gigelda. Túlio, quer fazer alguma consideração aí? Alguma mensagem, recadito? Por favor, sinta-se à vontade. É o Six falando. Matão de aula. É, pra falar de Zelda, eu mato quantas aulas for necessário. Olha aí, olha aí. Uma terceira seguida obrigado não vai pelo convite, né? Eu sempre tive muito receio de falar de Zelda, porque eu sou muito, muito fã da série. E então fica aquele negócio de você ficar com medo de não passar informação. Fanboy, né? Ou, sei como é. Ou de não atender as expectativas da galera e tal, mas a gente espera ter atingido pelo menos o mínimo plausível. E eu me comprometo, se o Super Controle não fizer um podcast exclusivo de Ocarina, o Tudo no Pote fará. Opa! E um cast exclusivo de Majora também, porque é um game muito bom. Olha, os dois merecem um cast focado, porque tem muita coisa pra falar deles. E eu me autoconvido. E agradecer o convite. E eu me autoconvido pro seu cast. Opa, tá lá já. E agradecer as chapas do Super Controle pelo convite, muito legal estar aqui. E muito obrigado pela participação. Obrigadão, Túlio. Abraço ao Shaiman. Abraço ao Túlio, abraço a Gelda. Sei lá. Muita emoção. Aí, Gegé, com suas palavras, muito emocionante. Muito obrigado. Não, fugiu, sei lá. Eu vou entrar no meu sono da Triforce agora, a gente se vê na outra parte. Né? Isso. Vou tirar férias no Sacred Helm e ver. Isso que eu ia dizer, todo mundo lá dentro do Templo do Tempo, esperando até o próximo cast, que o tempo vai passar rapidinho. É, volta em 3 dias qualquer coisa. Né? Muito obrigado a todos. Mande seus comentários, feedbacks, e-mails, o que puderem, aguarde a parte 2. Um abraço para todos. Tchau. Beijão. Valeu.